Muito boa tarde e sejam bem-vindos a esta emissão especial da RUC, em que vamos transmitir o debate entre os cabeças de lista às eleições legislativas a acontecerem no próximo dia 6 de outubro. Passamos neste momento a emissão para o TAGV, onde vai decorrer este debate moderado pela RUC. São 6 da tarde em Portugal Continental. Está a ouvir a Rádio Universidade de Coimbra. Estamos em direto do Café do Teatro Académico Gil Vicente, onde até bem perto das 8 da noite vamos estar em debate com alguns dos cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Coimbra às eleições legislativas de 2019. A moderação está a cargo então do Departamento de Informação da Rádio Universidade de Coimbra. Está na companhia de Cátia Soares e André Jerónimo. Neste debate estão representadas as candidaturas dos partidos com assento na Assembleia da República: Partido Socialista, Partido Social Democrata, Bloco de Esquerda, CDS, Partido Popular, Coligação Democrática Unitária e Pessoas, Animais, Natureza. Por Coimbra, candidatam-se 21 listas às eleições, estão aqui 6 delas, as restantes 15 estão a ser entrevistadas diariamente nas manhãs da RUC, no programa Alvorada. Queremos primeiro agradecer ao Teatro Académico de Gil Vicente a cedência do espaço e as condições técnicas necessárias ao debate. Queremos também deixar um agradecimento aos sócios da informação, da técnica e da programação da Rádio Universidade de Coimbra por participarem e fazerem possível a transmissão e acompanhamento do debate. Podem seguir a emissão na frequência modulada dos 107.9, na emissão digital em www.ruc.pt e na página de Facebook da Rádio, onde estamos a transmitir em direto. Podem ainda acompanhar o debate em texto na página da internet da Rádio Universidade de Coimbra, www.ruc.pt. Vamos então ao que nos trouxe aqui hoje. Na mesa de debate estão José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, Rui Lopes da Silva, do CDS-PP, Manuel Rocha, da CDU, Sandra do Carmo, do PAN, Mónica Quintela, PSD e ainda Marta Temido, do PS. O debate vai ser dividido em 4 momentos. O primeiro será de espaço à apresentação das candidaturas. O segundo será composto então por 3 rondas de perguntas de temas alusivos então à educação e ensino superior, região de Coimbra e ainda âmbito nacional. A última parte vai ter uma ronda de alegações finais livres. A ordem de resposta foi definida por sorteio. Ainda a partir do Teatro Académico, mas em exclusivo para a transmissão por Facebook, vamos ter uma ronda de perguntas do público. A inscrição para a colocação de perguntas vai ser aberta depois da primeira ronda de intervenções e fecha quando forem 19 horas. Uma equipa do Departamento de Informação da Rádio irá depois selecionar e agrupar as questões que, no final, vamos então colocar aos candidatos. Temos muito para falar e pouco tempo. Agradecemos a capacidade de síntese e as respostas curtas e o respeito pelos tempos dos adversários. Vamos já à apresentação das candidaturas. Começamos com a Coligação Democrática Unitária. Eu queria perguntar, a última vez que a CDU elegeu pelo Círculo de Coimbra foi em 1987. Sim. Teve 7,2%, em 2015 atingiu o valor mais alto desde então, com 7%, com esse momento a marcar um crescimento regular desde 2005. E eu pergunto ao candidato em que é que as propostas da CDU podem convencer os eleitores novamente, após 32 anos, e eleger um deputado para a Assembleia da República, que seria o Manuel Pires da Rocha, professor de violino e deputado da Assembleia Municipal de Coimbra também. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a todos os participantes nesta mesa redonda e ao público que está aqui à frente e, enfim, quem está também a ouvir através da rádio. Em 2015 nós estávamos numa situação, aliás os repetentes aqui nesta mesa sou eu e o Zé, que está aqui ao pé de mim, nós estávamos numa situação que era uma situação de emergência nacional, na nossa opinião. Naquela noite em que o meu camarada secretário-geral veio aos microfones da rádio dizer que, e da televisão dizer que se o PS quisesse governar, podia governar, foi fundamental para a instituição, enfim, de um tempo novo, que é o tempo que vivemos durante esta legislatura. É preciso que se diga, e esse é o traço determinante, é que o PCP e a CDU, as forças da CDU, têm participado em todas as lutas, em todo lugar. Isto é, esta questão, a questão das eleições, é para nós uma questão fundamental. Isto é, eleger deputados é essencial. Nós não vamos eleger, como se sabe, primeiro-ministro, aliás foi mais uma lição de 2015, vamos eleger deputados para a Assembleia da República e pensamos que o nosso papel na sociedade portuguesa tem sido um papel fundamental, uma vez que temos colocado em todos os lugares onde temos representação, temos colocado as questões que, na nossa opinião, são questões essenciais para não só a retoma daquilo que foi perdido, mas para o lançamento de Portugal, enfim, no futuro. Consideramos que este tempo foi um tempo de recuperação e foi um tempo de impedimento, não só se recuperou salários, rendimentos, direitos, mas também impedimos aquilo que poderia resultar de uma governação, uma governação de Passos Coelho, Paulo Portas. E, portanto, consideramos que mais um mito foi quebrado, que foi o mito de nós vivemos acima das nossas possibilidades. Quebrou-se o mito de que com menos salário se pode recuperar um país. Isto é, estes 4 anos provocaram provaram que mais salário significa mais riqueza, significa mais bem-estar. Portanto, este é um momento em que nós consideramos fundamental, nós temos que trabalhar no futuro para que possamos vencer alguns constrangimentos, perda de ferramentas várias de soberania, e temos, enfim, na nossa opinião, que ir por um caminho que seja um caminho de opção de classe, em que, de facto, o trabalho e o seu rendimento seja valorizado em detrimento daquilo que, de facto, por exemplo, dos bancos do capital financeiro, que, de facto, têm tido um valor na nossa sociedade que não é justo. Consideramos que há um caminho para Portugal. Portugal pode resultar num país de vitórias se puder a produzir, se recuperar, de facto, a sua capacidade produtiva, que ao longo de muitos anos... 30 segundos para terminar. Sim, que ao longo de muitos anos foi, de facto, muito, muito atacada. Muito bem. Tendo a declaração da CDU inicial feita, eu passo agora ao CDS-PP. O Centro Democrático Social Partido Popular elegeu um deputado por Coimbra nas legislativas de 2009 e 2011. Em 2015, a Coligação Portugal à Frente elegeu 4 deputados por Coimbra, nenhum deles integrou a bancada do CDS. Este ano concorrem sozinhos e têm como cabeça de lista por Coimbra Rui Lopes da Silva. O que deve fazer os eleitores pelo Círculo de Coimbra votar no CDS-PP para recuperar esse deputado? Desde logo o facto da nossa candidatura, eu próprio e a lista que tenho a honra de encabeçar, ter duas características que são também muito próprias desta cidade e desta academia em particular, que é um grande inconformismo e uma máxima ambição. No CDS nós não nos contentamos com o poucochinho que foi alcançado durante estes 4 anos, ouvimos aqui já falar do que é que se conseguiu. Ora bem, a nossa avaliação é completamente diferente. Na perspectiva do CDS, o que estes 4 anos representaram foi uma oportunidade perdida. O Governo hipotecou o futuro do país, hipotecou o futuro da juventude, porque desperdiçou uma oportunidade única. Numa conjuntura internacional em que houve um crescimento e condições favoráveis sem precedentes, o país não conseguiu, por incapacidade do Governo, acompanhar esse desenvolvimento internacional e ficou aquém daquilo que seria desejado. Então, em que é que nós, hoje em dia, nos encontramos? Em que situação é que nos encontramos? Encontramos-nos com um país profundamente deprimido por uma carga fiscal sem precedentes. As pessoas, as empresas estão asfixiadas fiscalmente por uma carga de impostos como nunca se viu. E, paradoxalmente, a essa carga fiscal corresponde o quê? Uma degradação dos serviços públicos como também nunca existiu em Portugal. Seja ao nível da saúde, seja ao nível da educação, seja ao nível do investimento público em infraestruturas, em acessibilidades, em transportes. É isso que o CDS propõe corrigir, é desde logo aliviar a carga fiscal com uma redução muito significativa do IRS e das empresas, porque entendemos que só assim é que o país pode criar riqueza e só criando riqueza é que essa riqueza poderá ser distribuída, permitindo uma melhor qualidade de vida a todos os portugueses. Motiva-nos também um grave problema que tem a ver com a demografia e com a dificuldade que nós hoje temos de ter um país mais equilibrado, ou seja, temos problemas de fixação de pessoas no interior do país, é um problema que diz também muito respeito aqui ao distrito onde nos encontramos, e o CDS faz também no seu programa eleitoral dessa questão do combate à assimetria entre o litoral e o interior uma das suas principais bandeiras. Em termos concretos, para combatar essa deficiência, temos também ao nível fiscal uma medida que eu gostaria de sublinhar desde já, que é um estatuto fiscal para o interior. Nós entendemos que viver e trabalhar no interior do país, por exemplo aqui no interior do nosso distrito de Coimbra, não é exatamente a mesma coisa, é muito diferente do que viver nos grandes centros urbanos. Então propomos por isso que ao nível fiscal haja uma discriminação positiva para quem vive e trabalha no interior, com um IRS a metade e um IRC para as empresas no máximo a 10%. Muito bem. Sendo feita a apresentação do CDS Partido Popular, passo ao Partido Socialista. Partido Socialista que escolheu como cabeça de lista pelo Círculo de Coimbra Marta Temido, advogada, atual Ministra da Saúde. Na apresentação da lista do Partido Socialista no Tribunal de Coimbra, a doutora Marta Temido disse que o Partido Socialista aposta em Coimbra como capital da saúde. Além do tema da saúde, que o PS destaca para Coimbra, pela sua presença e por essa frase, o que é que esta candidatura tem mais capaz de convencer os eleitores da região de Coimbra? Cumprimento, antes de mais nada, a Rádio Universidade de Coimbra e todos os que nos ouvem aqui e lá em casa. Aquilo que é a vontade do Partido Socialista quando se apresenta a estas eleições é uma vontade renovada de fazer mais e fazer ainda melhor. Nesta legislatura, aquilo que mostramos foi que há uma alternativa, havia uma alternativa possível à austeridade e a um país sem esperança. Conseguimos mostrar que havia uma alternativa possível ao desemprego e criámos mais postos de trabalho, mas também aumentámos os salários mínimos e os salários médios subiram consequentemente. Conseguimos também, na área das desigualdades, reduzir a pobreza, reduzir o número de pessoas que vivem em privação material severa e conseguimos fazer isto e reforço da escola pública e reforço da saúde, não desequilibrando as contas públicas e mantendo o país numa trajetória de crescimento económico, de resto, das primeiras vezes em linha com aquilo que se passa em outros países ou, em média, relativamente àquilo que é o crescimento da União Europeia. E, portanto, a vontade com que nos apresentamos a estas eleições é a vontade de há 4 anos, mas renovada. Fizemos uma recuperação, mas acreditamos que é possível e necessário consolidar essa recuperação e ir mais longe. E, portanto, se há 4 anos o nosso desafio era prometer e cumprir, hoje o nosso desafio, como já disse, é fazer ainda mais e melhor. Para isso alinhamos as nossas propostas em torno de 4 áreas que acreditamos que são aquelas que hoje em dia mobilizam e preocupam os portugueses. Desde logo as alterações climáticas, uma causa muito sentida cada vez mais também pela juventude, as questões da sociedade digital, mas sobretudo as questões da demografia e das desigualdades, causas desde sempre caras ao Partido Socialista e às suas políticas públicas. E centramos estas 4 áreas de atuação, estas 4 áreas estratégicas, em boa governação. Boa governação que se mantém numa lógica de contas certas para a convergência, numa lógica de reforço da qualidade dos serviços públicos, porque também temos a consciência e a convicção de que podemos reforçar esses serviços públicos, numa lógica de melhor democracia, de melhor participação de todos e ainda de valorização daquilo que são as clássicas funções de soberania. No fundo, acreditamos num país mais justo e mais coeso para todos e acreditamos que esta candidatura de Coimbra vai contribuir para isso. Muito bem. Passamos agora então para o Bloco de Esquerda. Nas eleições de 2015, o Bloco de Esquerda conseguiu eleger um deputado pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, contrariando o resultado de 2011, sem nenhuma representação, de cerca de 13 mil votantes em 2011, onde ficou atrás da CDU e do CDS-PP, consegue um deputado então em 2015, justamente José Manuel Pereza, que arrecadou na altura mais de 21 mil votos. Qual é que é a aposta, aliás, a receita desta candidatura para Coimbra para manter esta tendência do Bloco de Esquerda em arrecadar cada vez mais eleitores, então, aqui pelo Círculo Eleitoral de Coimbra? Se eu soubesse qual era a receita, era um homem feliz e a coisa escusava de ter muito trabalho nestas campanhas. Não tenho nenhuma receita, a não ser, evidentemente, o empenhamento máximo em, enfim, ir ao encontro daquilo que são necessidades e aspirações das pessoas, sobretudo daquelas que têm menos e que, portanto, precisam de maior empenhamento da nossa parte. Mas, enfim, eu creio que a candidatura do Bloco parte de uma avaliação daquilo que foi o trajeto feito durante estes últimos 4 anos, em que fomos capazes de travar uma agressão brutal contra a vida das pessoas, das mais jovens, do meio estudantil, do meio, enfim, dos trabalhadores, por conta de outrem, etc. E fomos capazes de começar a fazer um caminho de maior justiça com mais economia, com uma economia maior, não é? E, portanto, isso creio que é um caminho que começámos e que agora é necessário fazer, aprofundar e não ficar a meio da ponte. E, portanto, a candidatura do Bloco apresenta-se em Coimbra, como no resto do país, em nome dessa necessidade, dessa vontade, dessa determinação de aprofundar o caminho que começou a ser feito em 2015. O que é que falta? Falta, basicamente, em primeiro lugar, investir nos serviços essenciais. Dou um exemplo. Ensino superior. Já que estamos na RUC, creio que se adequa ir ao encontro dessa questão, que sei que depois aprofundaremos mais daqui a pouco. Mas o ensino superior em Portugal tem 54% de financiamento público, contra uma média da União, dos países da União Europeia que anda na casa dos 78%, em termos médios. Portanto, isto significa que nós estamos num país que está a financiar pouco do ponto de vista público, o ensino superior, isto é, nós não temos um verdadeiro serviço público, temos algo que é, acima de tudo, financiado pelas pessoas e pelas famílias. E, portanto, é preciso alterar isso. É preciso alterar isso em nome de um país que seja mais qualificado, que tenha maior capacidade de realizar as vidas das pessoas mais novas que se formam para, enfim, para a idade adulta e para a sua atividade profissional. Falta valorizar mais o trabalho. E isso significa, concretamente, muitas coisas, mas uma delas é, evidentemente, aprofundar o mais possível o combate contra a precariedade. Sim, sim. Aprofundar o mais possível o combate contra a precariedade, creio que isso diz muito, enfim, às pessoas que se refletem neste debate. E, finalmente, falta um grande programa nacional contra as alterações climáticas. Na habitação, na energia, nos transportes. E, portanto, é em nome desse caminho que é necessário fazer que a candidatura do Bloco se apresenta. Passamos agora então para o PAN, pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, o Partido Pessoas, Animais, Natureza, aqui então representado com Sandra do Carmo, não tem tido representação pelo Círculo de Coimbra. Tanto em 2011 como em 2015 fixou-se como a sexta força política, com um decréscimo no número de votos. Em 2011 tinha 2.531 votos, a representar 1,12%, para 2015, 2.161 votantes, a representar 0,98%. O que é que então, em 2019, muda na candidatura do PAN para poder arrecadar um deputado por Coimbra? Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para estar aqui e cumprimentar todos os que estão a participar neste debate. O que é que muda? Na realidade, não muda grande coisa e muda bastante. Ou seja, o PAN tem vindo a caracterizar-se como um partido que se evidencia dos demais por trazer para o debate político temas verdadeiramente fundamentais no que diz respeito ao repensar da nossa vida em comunidade e que os demais partidos têm vindo a esquecer, concentrando-se excessivamente em outros. Refiro-me, como todos sabem, ao tema relativo ao modo como nos relacionamos com os animais, mas também, atualmente, ao tema relativo à situação de verdadeiro pré-colapso ambiental em que vivemos. Estes temas não estão isolados, não são causas isoladas, subjazem à forma, como disse, como podemos e devemos repensar a nossa vida em comum e, nesse sentido, portanto, atingem também a maneira como devemos depois pensar outros domínios concernentes às pessoas. Aliás, o PAN não é apenas o Partido dos Animais, mas se assim fosse não haveria mal nenhum nisso. Não é também apenas o Partido da Natureza, e a mesma ideia, repito, é também o Partido das Pessoas. Ora, as pessoas não podem viver neste mundo isolados nem da natureza, nem dos demais seres que connosco partilham este mesmo mundo. O modelo antropocêntrico ao qual subjaz depois também um modelo económico feroz de produção verdadeiramente galopante, consumo não ético e desresponsabilização de todos os agentes relativamente a este conjunto de problemas tem que ser repensado se não quisermos a muito breve trecho chegar àquilo que se chama o ponto de não retorno. O PAN em Coimbra, em alinhamento com o PAN no restante país, visa trazer para cima da mesa, para a política, que é o campo privilegiado do pensar a nossa vida uns com os outros, estes dois temas, mas não só, mas privilegiadamente chamar a atenção de todos, do governo, das demais forças político-partidárias e da sociedade civil, de que nós não vivemos isolados e que este mundo não pode ser por nós utilizado a nosso belo prazer 30 segundos. Para satisfação de necessidades que tantas vezes não passam de meras trivialidades. Este é o nosso objetivo, esta é e sempre foi a nossa causa e esperamos com ela convencer, sobretudo, os mais jovens a apostarem no PAN no dia 6 de outubro. Saltamos agora então para o PSD. Foi em 2011 que o PSD contrariou a tendência do Círculo Eleitoral de Coimbra, que dava vitória, por vezes, taco a taco com ao Partido Socialista. A última vez que o PSD ficou à frente do PS foi em 91, com 49,93% dos votos. Em 2011 arrecadou 5 deputados, com 40,17% dos votos, contra os 4 deputados socialistas. Em 2015, com a coligação Portugal à frente, mantém o pódio, mas perde um deputado e fica num pódio, então, algo tremido, com 37,18% dos votos, cerca de 10 mil votos a menos. O que é que esta candidatura, aqui representada então por Mónica Quintela, traz para voltar a convencer os eleitores a apostar no PSD em Coimbra? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da RUC. Estando na RUC, estamos em casa. Penso que quase todos nós aqui, esta é a nossa casa, a Rádio da Universidade de Coimbra. Cumprimento as pessoas que aqui estão presentes e quem nos estão a ouvir e os meus companheiros deste debate. O que motiva esta candidatura é muito simples. Não nos podemos esquecer que Portugal foi alvo de um resgate económico. Portanto, quando no governo do engenheiro Sócrates, o que havia no Estado para pagar era apenas as capacidades económicas, era apenas para suportar o país durante um mês e meio. É manifestamente insuficiente, portanto, e tivemos que ser resgatados com todas as condicionantes que todos nós conhecemos. O governo do PS, liderado à data pelo engenheiro Sócrates, negociou um programa com a Troika. Programa esse que depois, posteriormente, veio a ser implementado pelo PSD. Portanto, o PSD não teve a possibilidade de governar com um partido seu que lhe tivesse permitido, enfim, desenvolver as políticas que entendia que eram mais necessárias e que, com certeza, seriam mais agradáveis para o país. Isso não foi possível. E conhecemos todos a situação de fragilidade económica, de grandes sacrifícios que os portugueses tiveram que fazer e, posteriormente, não obstante ter ganho as eleições, tivemos esta solução governativa, portanto, do PS, apoiado por partidos encostados de extrema esquerda. E aquilo que nós vimos hoje é um país esmagado com uma carga fiscal, um país a beneficiar de uma componente exterior altamente favorável, a beneficiar de todo o aforro que foi feito durante o governo anterior do PSD, com os sacrifícios para poder endireitar aquilo que tinha sido um total desmando e total desvario no governo anterior do PS, e vemos que hoje temos mais impostos, temos piores serviços públicos, temos cada vez menos, cada vez uma pior prestação de serviços, os tempos de espera para a saúde, enfim, está aqui presente a candidata a doutora Marta Temido e também ainda a ministra da Saúde, já declarou que não era possível vir cumprir a promessa de atribuir um médico de família a cada um dos portugueses, mas de todo este verdadeiro quadro de miséria que se instalou com esta governação que não correspondeu às expectativas e às circunstâncias de que beneficiou, motivaram seguramente a candidatura do PSD. Muito bem, terminada esta primeira ronda com as apresentações, seguimos para as questões concretas dos programas de cada partido. Avisar primeiro à audiência que está aqui hoje no Café Bar do Teatro Académico de Gil Vicente, que está aberta à inscrição para questões, para serem colocadas por nós, no fim, aos candidatos. Podem dirigir-se à nossa colega que está ali, a Joana Gomes, ou pedir-lhe que vos entregue um papel onde podem apontar a questão. Posteriormente, uma equipa da Rádio Universidade de Coimbra vai estar a selecionar, a organizar as questões para, no fim do debate, já fora da emissão FM, mas ainda para a transmissão em Facebook, podermos fazer essas questões aos seis candidatos que estão aqui hoje presentes. Passamos então à primeira ronda de questões. O tema é educação, ensino superior. Responde primeiro agora o CDS, Partido Popular. A quem pergunto, no programa do CDS defende-se uma adaptação do ensino superior e do sistema científico à economia do conhecimento, introduzindo critérios de avaliação que ponderem a realização de investigação em contexto empresarial, criando um sistema de incentivos financeiros à investigação industrialmente orientada nas empresas e um regime fiscal mais amigo da invenção e da propriedade intelectual. Em simultâneo, defende que as universidades públicas possam recolher financiamento, criando vagas adicionais, além dos números clausos definidos para o concurso nacional de acesso, para que alunos portugueses, a exemplo do que acontece com os estrangeiros, possam estar no ensino superior, pagando um preço de mercado. E coloca um sistema de empréstimos de garantia mútua, que também propõe, como forma de alargar as condições de acesso a essa vaga. O que eu queria gostava de perguntar ao candidato do CDS é, nestes moldes, o que é que para o partido pensa que deve ser o serviço público de uma universidade? Se me permite, só em 30 segundos, recuperar aqui o que foi dito nas intervenções anteriores. Eu gostava de deixar essa parte para a tal ronda de alegações finais. Portanto, guardar essas notas todas para poderem responder no fim uns aos outros e agora respeitaríamos os tempos, se assim fosse possível. Muito bem. Então, relativamente ao ensino e ao ensino superior, que é uma das preocupações que todos temos, e estamos a falar aqui numa rádio universitária, o CDS... bate-se, como não poderia deixar de ser, pela democratização do acesso e da frequência do ensino superior. Reconhecemos que hoje em dia há uma dificuldade em que um grande número dos alunos que terminam o secundário possam aceder ao ensino superior e, uma vez no ensino superior, possam completar a frequência dos seus cursos, e identificamos as razões pelas quais isso acontece. Tem sobretudo a ver com a ação social que manifestamente está aquém daquilo que seria desejável e com um problema muito concreto, que em Coimbra não é exceção, e que tem a ver com a falta de alojamento para muitos dos alunos que estão deslocados de suas casas. Como sabemos, a taxa de conclusão das licenciaturas e da frequência do ensino superior está com apenas 20%, portanto é preciso uma ação urgente e efetiva para resolver esses dois problemas. O CDS, reconhecendo o problema, tem medidas muito concretas no seu programa eleitoral. O reforço do valor das bolsas e também dos critérios de elegibilidade para acederem também precisamente às bolsas. No que diz respeito ao alojamento, porque das muitas conversas que temos tido, seja com os responsáveis pelas instituições de ensino superior, seja também com as associações académicas, reconhecemos todos que o alojamento é capaz de ser mesmo a principal razão pela qual os estudantes têm mais dificuldades na frequência do ensino superior. Então, o que é que nós propomos? Propomos que, mais do que estarmos agora a encetar construção de novas residências, que é um processo que naturalmente leva o seu tempo, tem de ser o Estado, desde logo, e as autarquias, no caso aqui de Coimbra, a Câmara Municipal de Coimbra, a darem o pontapé de saída e a darem o exemplo. Ou seja, há uma série identificada de património que pode muito bem ser reconvertido para alojamento estudantil, e é isso que o CDS propõe, é que esse processo seja iniciado urgentemente para que haja, em consequência, um aumento de camas, facilitando então a vida aos milhares de estudantes que se encontram na Universidade de Coimbra. Temos exemplos concretos, não chegamos a esse grau de detalhe no nosso programa, mas há uma série de edifícios, alguns bem próximos daqui, deste espaço onde nos encontramos e deste polo daqui das faculdades, que poderiam muito bem ser reconvertidos. Vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o estabelecimento prisional de Coimbra. Por que não equacionar a transferência de um estabelecimento prisional que se encontra no coração da cidade para uma zona mais periférica e reconverter aquele espaço para residências universitárias? Muito bem. Não me respondeu relativamente, muito concretamente, àquilo que eu lhe tinha perguntado. Ainda temos mais um minuto na sua intervenção, que era relativamente às vagas adicionais que o CDS propõe criar para além das vagas disponíveis para o curso nacional de acesso ao ensino superior. Como é sabido... 30 segundos, muito rapidamente, peço desculpa. Como é sabido, os estabelecimentos de ensino superior têm a possibilidade de acrescentar ao número de vagas existente um determinado número de vagas para alunos estrangeiros. O que nós propomos, num princípio de igualdade, é que, por que não, que nessa pequeníssima cota aberta para estudantes estrangeiros, também não possam concorrer alunos portugueses. Muito bem. Vamos passar então ao outro candidato, desta vez vamos passar ao Partido Socialista. Doutora Marta Temido, o Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior está em curso e o Governo relatou que este ano abrem mais 600 vagas em residências a nível nacional. O total ronda neste momento cerca de 16 mil. Segundo o programa do Partido Socialista, haverá um aumento de 12 mil camas até ao final da legislatura, atingindo 27 mil. Só na Universidade de Coimbra existem 24 mil estudantes neste momento. E, ao que sabemos, ainda não houve dentro deste programa nenhum aumento de camas até agora. O investimento privado em alojamento local e residências a preços de mercado continua a ser a norma em Coimbra e noutros locais do país. O Partido Socialista encara este plano como um verdadeiro apoio social ou como uma forma de atacar imediatamente um problema que estava a acontecer sobretudo em Lisboa e no Porto relativamente ao mercado de habitação? Bom, essa é uma questão verdadeiramente importante. O Plano Nacional de Alojamento enquadra-se, de facto, numa nova geração de políticas de habitação e não abrange só as áreas de Lisboa e do Porto, embora tenha respostas também muito concretas para essas áreas, na medida em que conhecemos os problemas de especial incidência que são os arrendamentos urbanos nessas duas áreas metropolitanas. De qualquer forma, aquilo que é o nosso compromisso é que, além daquilo que tem sido já o esforço que vem sendo feito de investimento nesta área, como forma de promoção da ação social indireta, se continue a fazer quer a construção, quer a reabilitação e a requalificação de imóveis. E o plano que temos é muito claro, ele abrange 250 imóveis e abrange, de facto, 7.500 camas nas tais áreas do Porto e de Lisboa, mas depois mais 12 mil camas em todo o país, o que significa que teremos, de facto, a capacidade de chegar àquilo que é o nosso objetivo, depois com as outras 15 mil camas, das 27 mil novas camas na legislatura, numa nova legislatura. Este é um processo complexo, mas é um processo que queremos enfrentar com toda a convicção, com toda a confiança, na medida em que temos hoje a percepção clara de que num país onde temos ainda uma percentagem de população entre os 30 e os 34 anos com o ensino superior, que é inferior àquela que outros países com os quais gostamos de nos comparar têm, não só o valor das propinas no qual já fizemos, já, relativamente ao qual já atuámos, mas também outras áreas, designadamente a área do alojamento, é muito significativo. E, portanto, vamos continuar a trabalhar nesta área com este plano muito concreto, que tem, de facto, que envolver um conjunto de atores, também, evidentemente, as autarquias, também, evidentemente, as universidades, e que envolve, sempre que possível, a recuperação de edifícios, mas, quando tal não seja possível, a construção de novo edificado. Muito bem. Podes continuar, Cátia? Passamos agora, então, para o Bloco de Esquerda. Isto para dizer que o programa eleitoral do Bloco de Esquerda tem várias propostas no que concerne ao ensino e propõe um ensino superior e uma investigação científica para a mudança. No programa conta que, na última década, as instituições de ensino superior sofreram uma quebra de cerca de 30% no seu financiamento, que levou à busca de receita própria. Fala ainda que a despesa do Estado com o ensino superior não atinge nem 1% do orçamento do Estado e que leva à sobrecarga de estudantes e famílias com taxas e propinas. 1% do PIB. Do PIB, sim, exatamente. Perante essa realidade, o Bloco quer trazer novamente para a mesa a revisão do RGES, do regime jurídico das instituições do ensino superior, no sentido de terminar a empresarialização da gestão académica e levar então à democratização do ensino. Esta ideia de revisão, que já não é velha, é falada em sentido amplo, mas de que forma é que se podem cristalizar então mudanças que propõem para esta verdadeira, este terminar de empresarialização do ensino superior? Vamos lá ver. Eu acho que quando nós discutimos o ensino superior, temos que responder à cabeça a uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta de caráter geral, que é de saber se encaramos o ensino superior como um bem público ou não. E portanto, é uma escolha fundamental, e há seguramente diferenças entre nós desse ponto de vista. Há aqui, seguramente, forças políticas e pessoas que estão aqui presentes que acham que, sim senhor, é um bem público e, portanto, retiram daí todas as consequências. E há pessoas que dirão, não, não é um bem público, é um bem de outra natureza e, portanto, há que pagar por ele para lhe aceder. Bom, a escolha que nós fazemos é, desse ponto de vista, o mais clara que podemos. É que, na verdade, o ensino superior deve ser assumido como um bem público, e deve ser assumido como um bem público de importância estratégica para o país e para a sociedade portuguesa. Bom, e daqui decorrem várias consequências. Eu diria quatro coisas rápidas a este respeito, esquematicamente, porque o tempo é o que é, não é? Em primeiro lugar, ser um bem público implica uma escolha do ponto de vista do financiamento. E, portanto, implica concretamente que o financiamento ser suportado pelas famílias é algo que contraria a própria natureza de bem público. Portanto, não há bem público que seja, digamos, por definição, cujo consumo ou cujo acesso, seja assumido pelos particulares, pelas pessoas, pelas famílias. Bom, a este respeito fez-se um caminho importante com a redução das propinas e nisso o Bloco de Esquerda esteve particularmente envolvido, como é sabido. Mas é apenas o início de um caminho e, portanto, é algo que importa, lá está, aprofundar para que a gratuitidade do ensino superior seja condizente com a escolha de um bem público, com a natureza de um bem público. Segundo ponto, habitação. É também por ser um bem público que a habitação estudantil tem que ser cuidada de uma forma condizente. Isso significa o quê concretamente? Significa que o parque habitacional que serve o meio estudantil deve, digamos, estar incluído numa estratégia nacional do ponto de vista da habitação. Esta legislatura aprovou, e bem, uma lei de bases da habitação, que a considera como um bem público e, portanto, também desse ponto de vista, é muito importante que o Estado assuma uma oferta pública de habitação, desde logo para este efeito, que seja muito superior àquela que tem tido. Isto reflete-se, evidentemente, desde logo, em residências universitárias, como é evidente, mas assume-se também na oferta pública de habitação em termos gerais. Olhamos para a cidade de Coimbra, onde isso era tão viável e é tão necessário, justamente para evitar que a habitação seja um bem de mercado, com todo o efeito especulativo do ponto de vista do preço das rendas que isso envolve. Terceira questão, a questão das carreiras envolvidas no ensino superior. O ensino superior tem uma dimensão estudantil e tem uma dimensão também profissional do ponto de vista da docência e da investigação. E desse ponto de vista, evidentemente que a questão essencial que se coloca é o combate à precariedade. E, portanto, há que haver uma política determinada que nesta legislatura que terminou esbarrou numa estratégia de boicote por parte, designadamente, dos reitores das universidades públicas. 30 segundos. Termino com um quarto ponto. Portanto, há aqui que ter uma ação determinada do ponto de vista de evitar, de erradicar contratos fictícios de professores convidados quando são realmente para posições ou para encargos permanentes. Finalmente, RGES, para terminar, um bem público tem que ser governado democraticamente. Não faz nenhum sentido. É altamente perverso que se verifique, do ponto de vista da governação das universidades Temos públicas, de agora, uma determinação por parte de setor empresarial, passamos. Quando a estrutura democrática, de representação democrática dos vários setores da universidade, está cada vez mais afastada. Bem, podemos falar de educação para a cidadania democrática. Se ela não se verifica na governação das próprias escolas, isso é um puro embuste. Temos de fechar agora, é isto que passamos quero dizer, muito para o PAN. No programa do PAN, dentro do tema de ensino superior, diz que há que resolver as condições de trabalho e apoiar os nossos investigadores, cientistas e docentes. A última vez que foi apresentada a proposta de lei pelo PAN no âmbito da investigação em Portugal foi em 2017, pela melhoria dos rendimentos dos bolseiros, uma proposta que foi chumbada. Hoje, no programa eleitoral, então para a Assembleia da República, vão mais longe e propõem substituir as bolsas de investigação por contratos de trabalho. É um tema que tem vindo a ser muito discutido também, acompanhado de críticas ao programa de regularização dos vínculos precários na administração pública, o PREVPAV. Qual é que é, no caso, a proposta em concreto do PAN para efetivar este vínculo dos investigadores à universidade? É para manter o PREVPAV ou que outros meios servem para esta melhoria de vida, investimento na investigação, então, em Portugal? Bom, relativamente ao ensino e particularmente ao ensino superior, em primeiro lugar é preciso relembrar que as universidades são o conjunto das suas pessoas, ou seja, os seus estudantes e os seus docentes. E se existem, e se tem que existir preocupações ao nível dos estudantes, que já aqui foram e muito bem expostas, da mais diversa natureza, preocupações que têm a ver com o apoio social, com o alojamento, também têm de existir preocupações muito sérias, muito sólidas, relativamente aos docentes. Em Portugal vive-se uma situação de extrema precariedade no que diz respeito quer à remuneração, quer aos vínculos contratuais dos docentes do ensino superior e também dos bolseiros, dos investigadores. Existem situações de pessoas que praticamente desenvolvem todo o seu trabalho de investigação de grande mérito à custa de bolsas, com a angústia de saber se serão ou não renovadas, bolsas muito pequenas, e que nós achamos que poderiam converter-se, verificados certos requisitos, em contratos de trabalho. Por outro lado, tem-se vindo a assistir a uma progressiva degradação remuneratória dos docentes, bem como a figuras que nos preocupam extremamente de vínculos contratuais que não percebemos exatamente em que é que consistem, e existe falta de dinheiro também para assegurar àqueles que se encontram na carreira docente, no seu devido tempo, a justa progressão. Creio que o ensino superior tem que ser entendido como uma das prioridades de qualquer país, é verdadeiramente essencial e, nesse sentido, é preciso dotá-lo de mais meios económicos, de mais recursos, de forma a estimular a investigação, e também o maior empenho dos seus docentes, que não precisem assim de procurar outras formas de remuneração em outros locais. Relativamente também aos estudantes, uma vez que todos os demais também se pronunciaram quanto a isso, estamos de acordo em todos os itens que foram aqui focados. Queríamos apenas acrescentar um que se prende com a ideia de inovação educacional que subjaz a todo o programa de educação do PAN e que tem a ver com a necessidade de começarmos a alargar o leque de fatores que consideramos no momento do acesso dos estudantes às instituições de ensino superior, libertando-os da angústia do peso dos exames e da média do secundário, que deve ser considerada evidentemente, mas colocando também em cima da mesa outros fatores, como por exemplo a preparação, a aptidão física e desportiva dos estudantes e as suas participações em ações de cidadania ao longo da sua adolescência. Queremos que assim podemos contribuir para uma juventude cada vez mais empenhada em valores como a solidariedade, a cidadania ativa e a consolidação da democracia, sem estarem absolutamente obcecados com a questão do estudo e das médias. Saltamos agora então para o PSD. O PSD, que no programa eleitoral fala: investir na educação é investir nas novas gerações. E no início deste ano, por iniciativa do CEN, do Conselho Estratégico Nacional, virado para a secção do ensino, o PSD aproveitou para falar do programa eleitoral e propôs a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, assumindo o reforço da autonomia das instituições de ensino superior, revisitando o conceito de fundação, da constituição do Conselho Geral e da eleição do reitor e presidente do Instituto Politécnico, com processos mais abertos e participativos. Aqui gostaria que explanasse este revisitando o conceito de fundação. É uma questão, quer o PSD voltar a colocar este regime fundacional na mesa, um regime que, por exemplo, no caso da Universidade de Coimbra, foi chumbado, e porque é que considerariam esta então a melhor solução para autonomizar então as instituições de ensino superior? Muito obrigado. Está-me a referir de propostas que saíram, portanto, do CEN. O CEN é o Conselho Estratégico Nacional, onde foi elaborado um estudo dentro das várias áreas. Muitas dessas medidas depois foram vertidas ou não dentro do programa do PSD. Essa medida em concreto que está a referir não foi vertida no programa do PSD. O que está vertido no programa para a educação do PSD, em concreto, é a generalização, e se consultar, compulsando o programa VIS, é a generalização do acesso ao ensino superior como promotor da equidade e da igualdade e diferenciador das desigualdades sociais. Ou seja, há, para o PSD, como ideologia social-democrata, há questões que são absolutamente basilares, como a saúde, a educação e a justiça. E dentro da educação é absolutamente fundamental que tenhamos um povo cada vez mais, uma população cada vez mais educada. E isso, o que nos preocupa é generalizar o acesso ao ensino superior, com isto combatendo assimetrias, combatendo também as desigualdades do litoral para o interior e dos dois polos, Lisboa-Porto e também aqui Coimbra. Não podemos deixar aqui de referir que Coimbra, sendo das universidades mais antigas do mundo, teve a data de fundação 1290 e transferência para Coimbra em 1537, está a perder competências. Nós hoje temos como disse há bocado, penso 24 mil estudantes. Portanto, é fundamental que, e defendemos isso, que seja abolida a cota dos 30% dos estudantes internacionais para que possam vir para aqui estudar. Não é que sejam substituídos, aqui somos muito diferentes da proposta do CDS, não é que sejam substituídos, não é que essa cota seja ocupada por estudantes portugueses a pagar, não, de todo, de maneira nenhuma. É que possam vir mais estudantes internacionais, designadamente dos PALOP, de forma a promover um intercâmbio cultural. De resto, propomos a criação do programa Erasmus+, que é também um programa que promove a mobilidade dos estudantes dentro do próprio país, como forma de haver uma maior cobertura dos estabelecimentos de ensino superior no país inteiro, de forma também a combater a interioridade. Defendemos que devem ser facultadas mais e melhores residências para os estudantes, que devem ser, que as próprias instituições do ensino superior devem ser responsabilizadas pelo sucesso dos estudantes. Nós temos e estamos na Universidade de Coimbra, que é uma casa que, se bem me recordo e por aquilo que tenho ouvido e conheço desde sempre, é uma casa que se tem preocupado muito com a transmissão, a crítica e dogmática do saber. Há que investir em novas formas pedagógicas, em que investir em que na inteligência artificial, na digitalização, no intercâmbio entre alunos e o tecido empresarial, de forma a criar novas oportunidades. Também que o apoio incondicional aos estudantes, ainda recentemente numa reunião com o Presidente da Associação Académica, nos foi transmitido, e nós sabemos disso, não era preciso essa reunião, que há muitos estudantes a abandonar o ensino superior por dificuldades económicas. Isso não pode acontecer numa sociedade que se quer e que se pretende que seja justa e equitativa. Isso não pode acontecer. Ninguém, o acesso ao ensino superior tem que ser tendencialmente gratuito. Isto não significa que não existam, como existem, universidades privadas, mas isto são outros 500. Portanto, tem que haver um ensino público e tem que haver um ensino público de excelência. Registo que este ano, os anos eleitorais fazem sempre milagres, e este ano as propinas baixaram de 106,36 € para 80 cêntimos, para 80,34 €. Portanto, é sempre bom, é sempre um bónus. Por isso, apostamos muito, não suspiro, sou touro, porque senão eu também ponho a suspirar, isto é uma realidade, apostamos muito no acesso ao ensino superior. Eu peço que não interrompam, peço que não interrompam os candidatos. Que... Pode, eu também suspirarei e rirei. Muito bem, continuemos. Portanto, isso, então. Muito obrigado. Portanto, isso é o que pretendemos, estimular a criação e que outro tipo de estudantes que muitas vezes têm um percurso diferente, até porque têm mais dificuldades porque vivem no interior, possam ter acesso ao ensino superior, colmatando depois dentro dessas próprias instituições as deficiências de eventuais formações no percurso académico que tenham tido, como por exemplo o ano zero, que, de forma a permitir que seja, portanto, generalizado esse acesso. Muito bem, passamos a Manuel Pires da Rocha, Coligação Democrática Unitária. O programa eleitoral do PCP defende o caráter unitário do sistema de ensino superior público, com soluções organizativas diferenciadas e âmbitos de intervenção pedagógicos diversos. E ainda também a promoção de um amplo debate nacional sobre a distribuição geográfica das instituições de ensino superior público e defende ao mesmo tempo a consagração de uma verdadeira gestão democrática das instituições através da revogação do RGES e do regime fundacional. Eu pergunto, qual é o equilíbrio que o PCP defende entre a unidade de um sistema que se pretende nacional e uma autonomia de gestão que também é pedagógica? Muito bem. Queria, em primeiro lugar, realçar que o sistema de ensino superior é um sistema que é das maiores conquistas também, enfim, da história de Portugal, mas também do regime democrático. E, de facto, aquilo que aconteceu no ensino superior português foi um cumprimento fantástico de um papel, que é o papel de formação de quadros altamente especializados. De facto, o ensino superior em Portugal cumpre essa tarefa, forma quadros altamente especializados. Apesar de uns apesares, um dos apesares é o subfinanciamento. Portanto, de facto, este subfinanciamento tem um impacto muito grande, obviamente, na qualidade de ensino, porque, desde logo, acaba por limitar enormemente a contratação de docentes e gera uma situação que nós temos que ter em conta e que devemos aqui levantar, que é a abertura de um fosso geracional, que é extremamente complicado para o ensino superior. Isto é, vêm-se os velhos docentes da universidade, neste momento sem um ponto intermédio ao qual possam passar o seu saber, de forma a que ele possa ser reproduzido depois às classes mais baixas. Portanto, há um conjunto de constrangimentos económicos que o país veio a sofrer através de PECs diversos e coisas dessas, e memorandos de entendimento e coisas dessas, que acabaram por gerar aqui uma situação de buraco que não é só no ensino superior, é também, eu sou professor do ensino básico e secundário, também no ensino básico e secundário se gera. Portanto, nós, como sabem, relativamente à questão ao desempenho do papel científico, hoje temos a noção de que existem muitos bolseiros nas universidades, relativamente aos quais nós defendemos a vinculação, isto é, porque aquilo que se tratava é que não eram apenas trabalhadores menores, eram também cidadãos que não tinham apoio à licença de parentalidade, não tinham um conjunto de benefícios sociais que são essenciais para um trabalhador. E depois, com este paradoxo brutal que é quando a própria Universidade de Coimbra foi à comissão dizer que não era necessário, enfim, acionar para esta gente o PrevPap, quando posteriormente vai de facto gerar um conjunto de mecanismos de financiamento para poder integrar esses investigadores. A gestão democrática dos RGIES, nós defendemos pura e simplesmente a sua revogação, porque pensamos que de facto, e como já se disse, a vida democrática nas escolas não é apenas um mecanismo de democratização, é um mecanismo também de gestão das escolas. E portanto o regime fundacional neste caso não faz qualquer tipo de sentido, ele aponta obviamente para a privatização. Quando nós defendemos o caráter unitário, de facto, consideramos que é fundamental haver, de qualquer forma, autonomia nas universidades. Autonomia para coisas tão pequenas como a aquisição, por exemplo, de bens alimentares, por exemplo, isto é, do que quer que seja. Porque hoje estamos condicionados, muito condicionados, a nível não só do ensino superior, mas ao nível de todo o ensino em Portugal, condicionados a uma central de compras que gera um conjunto de regras que faz com que, de facto, as instituições não possam ter inteira liberdade de adquirir, nem que seja pelo preço mais baixo. Isto é, de facto, existe um condicionamento muito grande por parte das instituições de ensino superior e por parte de todas as instituições de ensino, que aponta de facto para que hoje não exista a liberdade, a chamada liberdade, de poder gerir aquilo que deve ser gerido. Nós, quando defendemos um amplo debate nacional sobre a distribuição geográfica das instituições de ensino superior, disseste muito bem, existe a seguir que nós pretendemos que haja ofertas formativas diversificadas, privilegiando uma efetiva rede pública, assegurando que nenhuma instituição pública será encerrada, reforçar a rede de centros de investigação, criando as condições para a plena integração dos institutos politécnicos no sistema científico e tecnológico nacional. Ou seja, nós pretendemos que aquele argumento que é da ligação, que é muito redutor, da ligação da universidade às empresas, nós consideramos que existem tarefas, que não são só as tarefas da empresa, são as tarefas da investigação, são as tarefas de facto daquilo que é necessário para que nós possamos somar ao nosso país inteligência e que possamos também, por essa via, somar desenvolvimento ao nosso país. Okay. Terminamos então esta primeira ronda que se versou sobre ensino superior. Vamos para a segunda ronda de perguntas que versamos então agora sobre a região de Coimbra. E a primeira, alterando outra vez a ordem, vai para o Partido Socialista, em que pergunta a candidata Marta Temido, a demografia é talvez uma das maiores questões da região de Coimbra, uma região do chamado litoral que por um lado é incapaz de fixar a população jovem e muita passa por esta universidade para estudar, sendo que uma boa fatia neste momento também trabalha enquanto estuda. Por outro, sofre fenómenos de desertificação que vão sendo os casos dos lugares mais serranos, como por exemplo as povoações na Serra da Lousã. Na visão do Partido Socialista, quais é que são as causas desta questão em Coimbra e o receituário que considera apropriado para esta questão na região de Coimbra? Bom, as questões associadas à desertificação dos territórios têm raízes antigas e, portanto, creio que o microfone está ligado, não? Bem mais baixo só. Terão de ter obrigado. Também, eventualmente, soluções de diversa natureza para poderem ser efetivas. O primeiro aspecto associado a essa questão do afastamento das populações de determinados territórios prende-se com a percepção que as pessoas têm da sua qualidade de vida em territórios menos bem localizados geograficamente. E prende-se com a percepção que, e com o receio que possam ter para si e para os seus, de que determinados serviços, determinados bens, sejam menos acessíveis nesses locais. designadamente escolas, designadamente saúde, designadamente justiça, e depois até aspectos muito comezinhos e práticos da vida do dia-a-dia, como correios, como acesso a serviços comuns, como pagamentos os mais diversos e acesso até a locais de aquisição de bens e serviços diversos. E, portanto, naquilo que é a responsabilidade do Estado, porque há, obviamente, aqui uma dimensão que se prende com a própria organização do tecido económico e do mercado, que não é tão controlável, mas naquilo que se prende com a intervenção do Estado, aquilo que temos que garantir quando fornecemos serviços públicos é que essa percepção e essa realidade, mais do que essa percepção, essa realidade é contrariada. Ou seja, há zonas do nosso território onde provavelmente não é rentável manter determinados serviços. Um serviço, leia-se, não será o caso da nossa região, mas pode ser um exemplo extremo para ser bem percebido, bem percepcionado. Uma maternidade é um serviço onde deverá haver um número de partos superior a 500 partos e, em algumas zonas do país, nós não temos um número de partos adequado a manter uma maternidade, mas é uma obrigação de serviço público. E, portanto, garantir a essas populações que esses serviços existem e se mantêm de porta aberta é absolutamente fundamental para contrariar essa percepção e, sobretudo, para inverter essa realidade. Depois, naturalmente, que há um conjunto de atividades económicas de natureza individual que têm sofrido uma grande desvalorização. Leia-se a agricultura, leia-se o trabalho relacionado com o trabalho de toda a atividade de cultivo da terra e de cultivo e de trabalho nas florestas. E isso passa por inverter percepções sociais, mas também por, de facto, perceber que hoje aquilo que era a imagem anterior ou do agricultor ou de alguém que vive da subsistência da terra é uma imagem que se confronta com meios muito mais diferenciados, muito mais apetrechados de realizar essas tarefas e que, portanto, são atividades absolutamente essenciais para a coesão territorial. Em última instância, eu penso que é muito relevante aqui para a nossa região a questão da mobilidade e a questão das acessibilidades. Isso convoca-nos, obviamente, ao desafio da ferrovia, como é sabido, é uma área prioritária neste programa, mas também ao desafio da requalificação de estradas, de construção de troços ainda em falta e, em última instância, à sua segurança. E, no fundo, serão estas três vertentes que poderão conferir a estes territórios uma maior coesão e uma qualidade de vida semelhante àquela que existe nas grandes cidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Passamos agora para... Só antes de fazer um aviso que a colocação de questões por parte do público, os boletins vão cessar dentro de pouco tempo, mais 10 minutos para recolher questões e no fim fecha-se esse período. Muito obrigado. Agora sim, passamos então para o Bloco de Esquerda, ainda dentro da temática da região de Coimbra, e relembrando também o tema da maternidade e da falta de obstetras, em altura de reunião com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, João Manuel Pureza, em declarações à agência Lusa, nessa saída dessa reunião, falou que só a contratação determinada, no fundo, de médicos especialistas resolve o problema. O problema sendo o envelhecimento das equipas clínicas das duas maternidades de Coimbra. E ainda sobre maternidades, o candidato notou que as duas maternidades têm de funcionar de maneira exemplar, porque é isso que a comunidade exige, e que não podemos ficar entretidos a discutir a nova maternidade quando as existentes precisam de investimento muito sério. Quer isto dizer que na questão de onde se deve fazer a nova maternidade de Coimbra, José Manuel Pereira, o Bloco de Esquerda responde de não precisamos de nova maternidade, temos é que investir nas que existem? Não é isso, mas eu vou tentar explicar o melhor que eu conseguir. Em primeiro lugar, nós neste momento temos na cidade de Coimbra, a servir a cidade e uma vastíssima região do país, duas unidades que são consideradas unidades de altíssimo nível e que dão às pessoas, designadamente às mulheres, como é evidente, garantias de um atendimento e de um acompanhamento ao mais alto nível. E isso, portanto, deve ser mantido e deve ser, objeto da maior atenção por parte dos responsáveis políticos. E, portanto, a realidade é esta e é esta realidade que nós temos que assegurar. E, nesse sentido, há um problema sério, que é o de um rápido envelhecimento das equipas clínicas, designadamente nas especialidades, enfim, centrais destas unidades, que levam a que, por exemplo, as escalas para efeitos de urgência sejam, enfim, problemáticas, como, aliás, a cidade, talvez tarde, se apercebeu durante este verão. Mas isso vai continuar, ou seja, houve a possibilidade de, por um gesto de, enfim, disponibilidade voluntária de alguém, houve a possibilidade de evitar o descalabro total, mas nós não podemos ficar nessa dependência, como é evidente, não pode ser assim. E, portanto, isto significa concretamente que há aqui um desafio de contratação e há aqui um desafio de formação, para que não me entendam mal, destes profissionais. Pronto, e, portanto, qualquer diálogo que se estabeleça, como temos feito, certamente as outras forças políticas também, justamente com esses profissionais, mostra que esta é uma prioridade absoluta. Isto dito, ou seja, é necessário, repito, garantir que o funcionamento das duas maternidades da cidade, em benefício da cidade e da vasta zona do país a que elas servem, seja do mais alto nível, como tem sido, justamente pela absoluta e extraordinária dedicação dos seus e das suas profissionais. Isto dito, é claro que há uma recomendação de boa política no sentido de a escala de partos e de tratamentos que são ministrados por estas maternidades, aconselhar claramente a que haja uma unidade que, a prazo, enfim, mais curto possível, venha substituir estas duas unidades. Trata-se justamente de adequar a escala da unidade de prestação de serviços à vida e, sobretudo, ao desafio, à situação demográfica que temos. E, por isso mesmo, é preciso que esta unidade se situe no âmbito de um hospital altamente diferenciado, justamente para que todas as complicações que possam eventualmente emergir e que emergem com alguma frequência, possam ser objeto de atendimento e de tratamento o mais rápido e o mais competente possível. E, portanto, nós temos aqui que fazer uma escolha. Esta escolha tem a ver com as duas unidades hospitalares, os dois grandes polos hospitalares que existem na cidade de Coimbra e onde as valências são suficientemente diferenciadas, se me posso assim pronunciar, para que acolham esta inscrição, sim, da nova maternidade. Do nosso ponto de vista, sendo as duas unidades hospitalares existentes em Coimbra capazes de acolher uma unidade de cuidados materno-infantis, se quisermos assim pôr a coisa, do nosso ponto de vista, faz todo sentido seguir a orientação que tem prevalecido nas autarquias da cidade, a começar pela autarquia conimbricense, onde justamente tem prevalecido a ideia que deve ser no Hospital dos Covões, porque isso tem a ver até com o próprio desenho da cidade e com uma estratégia de não esvaziamento do Hospital dos Covões em favor de uma hiperconcentração no Polo de Celas, que nós acreditamos que é má do ponto de vista da saúde e é má do ponto de vista da política urbana. Passamos agora então para o PAN. O PAN, a mais recente manifestação pública ou oficial do Partido Pessoas Animais Natureza, aqui virado para Coimbra, foi sobre a abolição de carne de vaca das cantinas da Universidade de Coimbra. Antes dessa, pronunciaram-se quando o debate que levou ao fim da garraiada na festa da Queima das Fitas. Queríamos saber em concreto que outras áreas em Coimbra está então o PAN atento para efetuar mudanças, tendo em conta que a Sandra do Carmo também reside aqui em Coimbra e está consciente daquilo que aqui se passa. Para além destes dois temas, das questões com animais, a que mais toma então a atenção do PAN? Bom, eu tenho estado a escutar atentamente todos os intervenientes neste debate, atentamente e com respeito, até porque a maioria deles tem uma tradição de vida política que eu não tenho, e há algo que me causa o maior espanto e que é este. Hoje estamos no mês de setembro do ano 2019, o mundo inteiro debate a questão do ambiente e aqui não há ninguém que ainda se tenha referido a ela, quer em tese geral, quer em tese particular. Não percebi. Vou pedir que não sobreponham, guardem não. Essas alegações para a ronda final. Nesse sentido, o PAN não se tem vindo apenas a pronunciar, aí sim, a distração, quanto às questões relativas à causa animal. É, aliás, uma espécie de falácia e de excesso de passa-palavra dizer-se que o PAN é um partido monotemático que só se preocupa com os animais, e mesmo que assim fosse, repare, voltaríamos à ideia inicial de que a preocupação com os animais subjaz a uma preocupação da vida em comum, não é? Bom, relativamente às medidas para Coimbra, estamos muito atentos, obviamente, às questões que concernem ao isolamento e ao envelhecimento da população no município, perdão, nas localidades que integram o distrito e a própria cidade de Coimbra. A necessidade de dotar a cidade e o município de uma rede de transportes públicos cada vez mais adequada, de recuperar e reabilitar acessos, de levar até às populações, sobretudo às mais isoladas, não só centros móveis que assegurem cuidados básicos de saúde, mas também de lazer, uma vez que a pessoa tem que ser sempre entendida no seu todo, ou seja, não basta apenas assegurar a alguém o tratamento do corpo, se de alguma forma não se lhe assegura também aquilo a que se denomina por felicidade ou outros níveis. É também muitíssimo importante, neste sentido, considerar que a cidade tem uma série de edifícios que precisam de ser reabilitados, designadamente escolas. Tem valências extraordinárias no que diz respeito a parques verdes que, curiosamente, quase ninguém frequenta porque, por exemplo, não têm as fontes com águas e, portanto, as pessoas se passeiam um pedaço e depois querem matar a sede, não podem. E depois temos ainda questões que dizem respeito a isto. Coimbra é uma cidade onde se fala de tudo e de mais alguma coisa e eu acho isso extraordinário. Não vejo, no entanto, nenhum encontro, nenhum debate onde as pessoas tratem, por exemplo, questões importantíssimas como a alteração de modelos de produção, como, por exemplo, o tratamento dos lixos, a responsabilização de cada cidadão pelos resíduos que produz como um problema individual e coletivo, a questão relativa à descentralização da energia e aos exemplos possíveis de autoconsumo partilhado da mesma. E isto a mim preocupa-me profundamente, isto porque continuamos a insistir nas mesmas ideias antigas de vida em comum que claramente não têm surtido grande efeito, deixando para lado e ridicularizando outras que me parecem verdadeiramente essenciais. Passamos agora então para o PSD. Em entrevista ao jornal O Tabuense, a Mónica Quintela lamentou que Coimbra não esteja a conseguir fixar as suas pessoas. No programa das legislativas do PSD de Coimbra, fala que o Distrito de Coimbra enfrenta então um processo de envelhecimento motivado por falta de dinamismo, com carências de emprego, com um fraco investimento público em áreas como a educação, a saúde, a justiça e a economia, e por isso precisa de mais. Um dos vários tópicos que responde a esta pergunta é o mais desenvolvimento económico e turístico, que procura então o PSD promover a ligação das instituições de ensino superior e profissional ao setor empresarial, potenciando a transferência de conhecimento. Como é que isto é possível em termos concretos? Que medidas específicas estão pensadas então para aqui, para esta ligação então às empresas e até mesmo ao turismo? Muito bem. Falou aí de várias questões, não é? Para eu poder pronunciar, designadamente faz parte. O PSD tem muitas propostas no seu programa, muitas no âmbito do ambiente, é uma preocupação a emergência climática, mas tem quatro reformas estruturais, duas das quais, e para o que agora aqui concerne, para a questão que me colocou, prende-se com a questão da natalidade e com a descentralização, ou seja, com a coesão territorial. É fundamental, como eu disse há bocado, que o país não esteja polarizado em Lisboa e no Porto. É fundamental que sejam criadas acessibilidades para o interior. É fundamental que seja possível fixar pessoas no interior, que haja políticas de natalidade. E por isso propomos muitas políticas de natalidade. Desde hoje nós sabemos que a decisão de ter filhos é uma decisão pessoal, mas há que ter condições para poder ter filhos. Portanto, propomos creches gratuitas dos 6 meses até aos 5 anos, grandes incentivos para a fixação de pessoas no interior E relativamente também à questão das empresas e do turismo, é evidente que se as acessibilidades são como a gestão, não há milagres. Eu estou-me a recordar, eu há bocado estava a vir do Oliveira do Hospital e quando saio do IC6 e entro no IP3, na tão proclamada obra que estão a fazer no IP3, é perigosíssimo as obras que lá estão a fazer. Portanto, urge, impõe, é absolutamente premente que seja feita uma autoestrada entre que ligue Coimbra a Viseu. É absolutamente fundamental que seja requalificada a Estrada Nacional número 342 entre Soura e Arganil, a 344 que liga a Pampilhosa da Serra e que deixa de ter estas pessoas tão isoladas. Ainda ontem estive na Estrada Nacional 109, na Figueira da Foz, há lá três sítios onde têm, deste verão aconteceram acidentes absolutamente fatídicos, com mortes e com feridos graves. Portanto, em o combate à interioridade, e esta é uma das nossas bandeiras, é que, efetivamente, Portugal não seja só duas cidades e uma finíssima faixa costeira. Há que combater o despovoamento e a desertificação que hoje se vê no interior. Temos que fixar, temos que ser capazes de fixar pessoas no interior. E como é que isto se faz? Através de políticas e de incentivos a essa fixação. Porque se nós tivermos, como por exemplo em Góis, que só tem escola até ao 9º ano, eu percebo que um casal que tenha crianças e que depois vê que essas crianças tenham que se levantar às 6 da manhã para irem frequentar a escola da Lousão ou da Arganil, não vão escolher Góis para ali viverem, porque se viverem em Coimbra estão a 10 minutos de qualquer um dos estabelecimentos de ensino. Por outro lado, também Coimbra está a perder competências, eu tenho dito isto à sociedade. A questão da maternidade, quando no anterior governo o ministro Paulo Macedo tinha deixado verbas para que fosse construída a maternidade, eu não posso aqui deixar de dizer que foi proferido um despacho do Ministério da Saúde datado de 3 de março de 2017 a impor que fosse fixado um prazo máximo até 15 de abril de 2017 para sair um estudo para decidir onde é que se ia situar a nova maternidade. E estamos em 2019 e ainda hoje não se conhece o estudo, não estão requalificadas nem as duas novas maternidades que têm que estar capazes e ser dotadas da prestação dos melhores cuidados às mães e aos nascituros, e não sabemos ainda, porque estamos numa discussão estéril que não cabe aos políticos, mas sim aos técnicos, a saber onde é que vai ser construída a nova maternidade. Estamos a empurrar para a frente. 30 segundos. O metro Mondego é outro assunto paradigmático. Num debate que tivemos na Lausanne na semana passada, foi dito pela candidata do PS que o metro Mondego estaria pronto em 2023. Nós temos o secretário de Estado a dizer que em fevereiro de 2019 que ele iria estar pronto em 2021, e o que nós temos é só promessas. E estamos a discutir se vai ser ferrovia ou vai ser de metrobus. As pessoas têm é que ter um transporte. Isto é aquilo que nós nos propomos fazer para o país. Fazer e não fazer estudos, nem comissões e comissõezinhas. Vamos fechar a intervenção. Obrigado. Passamos agora à Coligação Democrática Unitária. Temos tempo curto, são muitos candidatos. Às vezes pedimos, sim, desculpa, a coisa fica mais... Mas há muito para dizer, de facto. CDU. A recuperação dos setores primário e secundário é uma das caras mais conhecidas da CDU. O Conselho de Coimbra concentra população e, por isso, representação também eleitoral na região de Coimbra, sobretudo a cidade de Coimbra. Na visão da CDU, a região tem algo a fazer na agricultura e na indústria em que seja importante a consciência dos meios urbanos para que isso aconteça? Antes de lhe responder, deixe-me só dar uma pequena nota relativamente ao ambiente. De facto, o PCP e o PEF têm história parlamentar da apresentação de trabalhos em matéria de bem-estar animal, floresta, embalagens, energia, produção não intensiva. Muito rapidamente, por favor. Baldios mar, isto é, muita coisa que tem sido feita e, portanto, é possível que não tenha sido visto, porque é preciso nascer para ver as coisas, não é? Portanto, de facto, há história anterior e é preciso que se diga para que não se pense que o mundo nasceu hoje. Relativamente àquilo que me diz, de facto, nós temos um conjunto de propostas, algumas muito antigas, relativamente àquilo que tem que ser a produção a nível de todos os setores, mas também do setor agrícola. Por exemplo, nós temos alguma preocupação pelo arrastar ao longo dos anos da obra hidroagrícola do Baixo Mondego, isto é, com uma grande demora na efetuação do parcelamento e naquilo que seriam medidas essenciais para pôr o Baixo Mondego a produzir. Como sabem, a CDU coloca como, enfim, a ponta essencial da sua sua ação a questão de Portugal a produzir. Temos outro problema aqui nesta nossa região, que é o problema, temos colocado essa questão relativamente ao interior, a questão da floresta. E a floresta tem, de facto, um grande problema, que é o problema dos monopólios, sobretudo colocados em torno da cortiça e da celulose. Temos, por exemplo, gente, isto é, produtores florestais que têm madeiras exóticas que estão a vender como se fosse lenha. Consideramos que o Estado tem que ter um papel muito mais ativo naquilo que é a fixação do preço das madeiras, para que possa haver, de facto, uma regulação do mercado e para que a floresta possa ser efetivamente viável, até sob o ponto de vista económico. E nós temos outras preocupações relativamente àquilo que são, porque, como diz, a questão que nos colocou é uma questão que abrange todos os setores de atividade e também as acessibilidades. Estávamos a falar aqui há bocadinho do ramal da Lousã. O ramal da Lousã foi das maiores maldades que se fez no nosso país, como toda a gente sabe, deixou as populações sem transporte, mas também deixou um eixo essencial, que podia ser de escoamento de produtos, também produtos florestais, deixou sem um transporte, isto é, efetivo, um transporte ecológico, um transporte rápido, sem ligação, por exemplo, à rede nacional. Portanto, nós colocamos estas questões, as questões das acessibilidades também como questão essencial da revitalização dos setores primário e secundário. Portanto, consideramos que há muito a fazer na nossa região em torno de um conjunto de indústrias. A indústria naval neste momento está, de facto, numa situação anémica. E quando nós falamos de indústria naval ali no Mondego, nos estaleiros do Mondego, nos estaleiros da Figueira da Foz, nós estamos a falar de um conjunto muito grande de atividades que estão ligadas aos estaleiros, que têm a ver com os eletricistas, têm a ver com os lafetadores, têm a ver com um conjunto muito grande de atividades que a pouco e pouco foram morrendo porque não houve um incentivo suficiente àquela atividade. Temos também a questão, como sabemos, a questão das pescas, que é uma questão complicadíssima no nosso país, uma vez que nós estamos sujeitos às autorizações que nos possam ser fornecidas pela Comissão Europeia relativamente a essa questão. Isto é um país que tem uma zona económica exclusiva com esta dimensão, que tem muito trabalho a fazer, tanto do ponto de vista económico, como do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista científico. Nós consideramos que há, de facto, um grande leque de atividades que podem ser, um grande leque que pode ser estimulado para que nós possamos ter uma resposta cabal relativamente a estas questões. Muito bem, muito obrigado pela resposta. Passamos então ao CDS Partido Popular, ao Rui Lopes da Silva. A mobilidade é um tema também importante para a região de Coimbra, como estamos a falar dele também. Nos pontos sobre mobilidade inscritos no programa do CDS, defende-se que a solução de mobilidade coletiva assenta em dois princípios: no modelo de concessão de serviço público, colocado à concorrência, e na participação livre de privados em todo o serviço não incluído nas obrigações de serviço público. Embora refira no programa a situação específica da região de Coimbra, não concretiza mais além do que dizer que a nova solução de mobilidade do Mondego deve igualmente ser enquadrada num contrato de serviço público. Que se devolva às populações um serviço de transportes rápido e de qualidade. Em que é que a proposta do CDS para a mobilidade na região beneficia em ter uma rede de serviço público operada por privados? O CDS, como eu comecei por dizer na minha intervenção inicial, tem uma grande ambição para a região de Coimbra, para a região centro, liderada por Coimbra. Na nossa perspectiva, Coimbra tem todas as condições para liderar uma terceira grande área metropolitana no nosso país. Essa perspectiva que temos, para ser concretizada, precisa de um grande investimento em termos de acessibilidades e em termos de transportes. É uma das dificuldades que o distrito e que a região centro tem tido para se afirmar no todo nacional. Já fomos criticados por algum excesso de ambição, por considerarmos que, de facto, a região de Coimbra tem essa possibilidade, mas registamos que também, por lado do Governo, no caso o Ministro das Infraestruturas, sublinhou que é necessário que entre Lisboa e Porto haja uma terceira grande área metropolitana. Simplesmente, onde é que nós divergimos? Nós, no CDS, achamos que Coimbra tem condições para liderar essa área metropolitana e, no caso do Governo, em particular do Ministro das Infraestruturas, essa terceira área metropolitana deveria estar ou seria mais a norte, nomeadamente em Aveiro. Como disse, deve ser Coimbra a liderá-la e deve, para o conseguir fazer, ter um forte investimento nos transportes. E nos transportes, não fez referência aí na apresentação das medidas concretas para o nosso distrito do programa do CDS. Sim, temos medidas... Foram só algumas, não estou a referir as medidas todas dos programas, obviamente. Pronto, e eu faço então agora aqui só um pequeno apanhado das outras que nós defendemos e que são muito concretas. Temos aqui o exemplo concreto da linha da Lausanne, que é um verdadeiro escândalo e que nós, no CDS, não nos conformamos com o que se passou com a década de esquecimento, com a linha de esquecimento, a linha da memória que foi retirada por um governo socialista e que deixou ao abandono milhares e milhares de pessoas que utilizavam na sua ligação diária para Coimbra. Achamos que ter uma cidade, ter uma região sem essa ligação compromete o futuro, compromete o crescimento de toda esta cidade e de todo o nosso distrito. Mas temos também outras prioridades em termos de acessibilidades, desde logo o IP3. No CDS temos acompanhado, e todas as pessoas do distrito de Coimbra e o país, sucessivos anúncios de que desta é que é. Vemos agora também, em época de campanha eleitoral, um reforço da propaganda socialista a anunciar a recuperação daquele importante troço, mas se o cruzarmos, como nós o fazemos regularmente, o que vemos é uma obra praticamente de maquilhagem em troços muito reduzidos e não uma intervenção profunda como aquela que o CDS defende. O CDS defende uma intervenção no seu todo, do IP3, de Coimbra a Viseu. Também defendemos que seja assim ligado o IC6 e o IP3 à A13, porque aquela situação com que também todos nos confrontamos é verdadeiramente insustentável. Portanto, há aqui todo um potencial para que Coimbra se afirme no todo nacional, se houver um investimento nas infraestruturas e nos transportes, mas também há a necessidade de haver um maior investimento na nossa região. Para se conseguir que Coimbra dê o salto e se afirme no todo nacional, precisamos de riqueza, precisamos de atrair empresas, precisamos de fixar aqui as empresas que temos e as pessoas que aqui trabalham. E nesse sentido, para que haja essa maior atenção dos investidores na nossa região, sublinho uma vez mais o nosso estatuto de benefício fiscal para o interior, com condições muito especiais para as empresas que aqui se queiram fixar. Muito bem, creio que não me chegou a responder à questão do operador do sistema público operado por privados, mas teremos que passar à no CDS, frente. Muito rapidamente, no CDS, sim. Em todas as áreas de atividade, o que nos preocupa não é o sistema, não é o modelo em que o sistema funciona, são as pessoas, seja na saúde, seja no ensino, seja nos transportes. Okay. Caso a caso, atendendo às necessidades específicas das pessoas, é aí que devemos encontrar a solução. Não de que forma é que o serviço é prestado em termos teóricos, em termos do prestador, mas em termos de como é que é melhor prestado para cada uma das pessoas. Muito bem, muito obrigado. Passamos já à terceira ronda de perguntas. Passo a palavra à Cátia, que vai começar por fazer uma pergunta ao Bloco de Esquerda. Esta já se visita da região de Coimbra, especificamente, olhamos, pomos-nos de olhos então no âmbito nacional. Para o Bloco de Esquerda há necessidade, e isto está no programa eleitoral, de repensar a política para as drogas, consumo e álcool. Que benefícios é que o Bloco de Esquerda projeta que uma medida dessas possa trazer então a nível social e económico? Vamos ver, nós olhamos para aquilo que foi a trajetória nessa matéria por parte do país e verificamos que foi possível, há já anos a esta parte, operar uma mudança absolutamente essencial de uma forma de encarar o consumo de drogas como um comportamento desviante e um crime para uma situação abordável e acompanhável no âmbito do sistema de saúde. E, portanto, desse ponto de vista, eu creio que nós fizemos bem e que temos uma política de prudência, mas de sensatez, de uma sensatez que eu acho que é corajosa e que tem dado bons resultados. Tem dado bons resultados e esses resultados são, aliás, a Marta Temido saberá isso certamente melhor do que eu, do ponto de vista dos indicadores, mas eu creio que todas as pessoas que aqui estão saberão que, em termos internacionais, enfim, a política portuguesa nesta matéria é olhada com admiração e com estima. E, portanto, as vantagens que podemos tirar é justamente, enfim, em primeiro lugar, retirarmos um estigma que é muito penalizador de uma série de gente que não tem que suportar esse estigma. Segundo lugar, temos um acompanhamento e uma atitude de enfim, de acompanhamento por parte de quem é responsável, muito mais no âmbito da política de saúde do que no âmbito da política criminal. E, em terceiro lugar, temos com isso vantagens que têm a ver precisamente com, enfim, a própria inserção destas pessoas na sociedade. E, portanto, eu creio que o que podemos fazer nesta matéria é avançar neste sentido. Há um problema específico aqui a ter em conta. Esse problema tem a ver com o álcool. E aí, realmente, nós, aliás, em Coimbra, temos unidades hospitalares no âmbito da alcoologia que têm prestado, enfim, que são unidades consideradas de altíssimo nível. Uma vez mais, voltamos àquele ponto que já há pouco salientei a propósito das maternidades. E o que essas unidades nos ensinam é que há que fazer uma política também muito determinada do ponto de vista da prevenção e na perspectiva da pedagogia sobre os consumos. E, portanto, eu creio que isso importa fazer para que, justamente, se evite que, depois a jusante, haja problemas de outra natureza que são muito mais penosos para o país, são muito mais dilacerantes para as pessoas e para as famílias e que, portanto, podemos prevenir de uma maneira inteligente, de uma maneira sensata e lúcida. É isto. Muito bem, passamos agora então para o PAN. Há uma crítica, vamos defini-la como crítica popular em relação ao partido, que é um partido que realmente faz jus ao seu nome, com propostas no sentido de preservação ambiental e defesa dos direitos dos animais, mas que se mantém algo silencioso noutros tópicos que poderiam ajudar a definir a ideologia deste partido. Há quem diga um partido sem desenho, por exemplo, na área da economia. Como responder então a esta crítica popular? Como é que se define então o PAN? Bom, eu acho que na sua introdução já nos definiu, não é? Ou melhor, a esmagadora maioria das pessoas tem, relativamente ao PAN, este preconceito estranho de considerar que um partido novo, um partido que traz para o debate e a ação política temas que antes não tinham lugar. Ouvi aqui, por exemplo, o representante da CDU dizer que já muito fizeram a respeito de ambiente e de bem-estar animal. Eu depois, se houvesse espaço para tal, gostaria que ele me esclarecesse nesse sentido, na medida em que quase todas as propostas nessa área são sempre votadas contra pela CDU. Relativamente ao PAN, eu uma vez li algo muito interessante e que se traduz no seguinte. Uma das críticas mais frequentes e que acabou de a referir é que o PAN é um partido monotemático, só se preocupa com a causa animal e só se preocupa também com a causa ambiental, revelando imaturidade, impreparação em outros domínios. Bom, eu sinceramente, sem dizer que o PAN, sem contrariar que o PAN se preocupe com essas duas causas, é a sua essência e ainda bem que é assim, é por essa razão, por exemplo, que eu pessoalmente me encontro no PAN, por considerar que para essas duas questões não encontro resposta em nenhum outro partido e que o PAN tem vindo a contribuir muito mais que qualquer outro partido para elas, mas eu não percebo essa crítica se nós olharmos para o panorama político-partidário português ou de outros países, há também outros partidos que são monotemáticos, partidos que se preocupam essencialmente com temas, ou pelo menos que agrupam todos os temas e os pensam fundamentalmente por referência a uma determinada classe. Quando eu penso, por exemplo, na CDU, eu penso que todos os temas que são tratados pela CDU são tratados em função de uma classe, da classe trabalhadora. Não vejo grande expansão a outros níveis, mas quem diz isto, eu poderia pensar, falar noutro sentido. Relativamente à questão de outras matérias, eu não acho que isso seja tão extraordinário, sabe? Como não considero, porque a sociedade não é só feita por trabalhadores, a sociedade é feita por todos e nesse sentido é preciso respeitar todos, sob pena de o desrespeito em relação a uns se converter em algo relativamente a outros. Deixe-me só concluir porque fui interrompida, se não se importa, que é o seguinte. Esta ideia é uma ideia falaciosa, é um preconceito e tem vindo a desinformar substancialmente a sociedade civil quanto ao PAN. Repare que nos vários debates, e inclusivamente este, estou atenta, a questão que me fez foi naquele tema que acha que o PAN não está preparado. Mas eu não ouvi fazer questões relativas à causa animal ou à causa ambiental aos outros palestrantes. E isso eu pergunto porquê. Terminar a sua intervenção? Sim. Para passar agora, relembrar que a próxima ronda é de alegações finais, aí poderão ser colocadas então algumas questões e respostas que surgiram aqui. Novamente, não interromper os colegas na sua fase de resposta às nossas questões. Agora, para o PSD. O PSD assume no seu programa eleitoral o compromisso de reduzir o número de deputados no Parlamento. São atualmente 230. Está. O PSD não especifica números. Há aqui algumas linhas que são muito gerais, ainda não conhecemos coisas mais táteis. O que é que esta redução significa também para a região de Coimbra, com apenas 9 deputados neste momento? Uma das reformas estruturais que nós propomos é precisamente a reforma do sistema eleitoral. E dentro do sistema eleitoral, essa é exatamente uma delas, ou seja, a diminuição do número de deputados. Essa diminuição será feita com total respeito pelo princípio da proporcionalidade subjacente a cada uma das áreas e a cada um dos distritos, ou seja, não há nenhuma, não vai haver nenhuma perda, nenhum distrito irá ficar prejudicado, porque essa diminuição será feita em termos proporcionais no país inteiro. Mas, além da diminuição de deputados, defendemos também a uniformização dos mandatos do deputado com a dos com a dos órgãos autárquicos e com a do Presidente da República, assim como uma comissão de ética que fiscalize e de transparência que fiscalize toda a atividade dos políticos. Isto porque é muito fácil de esclarecer, porque efetivamente hoje vê-se um desencanto muito grande com a atividade dos políticos. Se nós olharmos para as taxas de abstenção, se olharmos para o número de jovens que não se revêem e que não vão votar, ou que se revêem apenas e sem desprimor para o PAN, obviamente, ou para qualquer outro partido, em partidos monotemáticos, ou que defendam apenas uma causa, portanto, quando tem que haver uma abrangência muito grande, não é porque estão em causa a saúde, a justiça, a educação, o ambiente, a floresta, as acessibilidades, portanto, no fundo, o que é que está em causa? Estão em causa as pessoas, é a vida das pessoas que está em causa, e é isso que nós nos propomos, e por isso temos que chamar as pessoas, o cidadão, a vir votar. Aquilo que se pretende é que haja efetivamente uma maior participação democrática e que cada vez as pessoas não se abstenham, ou melhor, que as pessoas deixem de se abster do dever de participação cívica e do dever de cidadania para que não se tornem, para que não se vejam e não se tornem a assistir a números tão grandes de abstenção como aqueles que temos vindo a assistir, designadamente nas eleições europeias. Mas temos muito mais propostas do que esta do sistema eleitoral. Esta aqui é uma reforma, tem muito a ver com aquilo que nós defendemos em termos de ética e de transparência e de combate a tudo o que não seja e que tudo o que tem que estar na dignidade e no respeito por quem está na vida pública e que nos últimos anos, e não me vou fixar em nenhuma, mas que efetivamente têm andado arredado e por isso é que as pessoas não se revêem. Há que chamar as pessoas a participar e para isso o sistema tem que ser transparente e apelativo. Muito bem, terminada a resposta do PSD, passamos à Coligação Democrática Unitária, a CDU, presente dentro do programa eleitoral do PCP, sustentabilidade demográfica e efetiva regionalização para se corrigir as assimetrias regionais e reforçar a democracia. Eu pergunto ao candidato Manuel Pires da Rocha se, tendo o caso da autarquia de Coimbra como exemplo, onde é deputado municipal, que problemas se resolvem com a regionalização e se ela não vem trazer, como aquilo que às vezes é dito, se vem trazer algum aumento de burocracia por haver essa regionalização? Muito obrigado pela pergunta. Não vem trazer nenhum aumento de burocracia. A verdade é que nós chegamos à conclusão de que temos um país que é um país muito desigual. Estamos permanentemente a falar do interior e do litoral. Portanto, existe um conjunto de assimetrias que é necessário resolver num plano que não seja o plano municipal, mas que seja um plano de mais grande escala, isto é, de maior escala, que é o plano regional. Portanto, nós defendemos, aliás, a regionalização é um comando constitucional, isto é, ela está na Constituição, nós consideramos constitucionalmente que a regionalização era um fator de desenvolvimento do país e, portanto, nós consideramos, de facto, a regionalização pode ser um dos, isto é, pode ser, não, é, certamente, uma das formas de podermos resolver questões de assimetria regionais. Como sabe, nós temos neste momento, uma grande diferença ao nível do desenvolvimento num país que tem 300 quilómetros de ancho, como dizem os espanhóis, isto é, nós não estamos propriamente a falar de França, estamos a falar de Portugal, que é um país onde o litoral está perto perto do interior. A verdade é que não tem havido políticas ativas centralizadas, e as municipais não podem ser porque são de pequena escala, não temos políticas ativas de desenvolvimento do interior e, sobretudo, de ligação das diversas peças do puzzle que constituem uma determinada região. No entanto, temos, como sabe também, um país que tem uma distribuição geográfica, isto é, a natureza colocou-nos aqui perante um ambiente que nos permite criar zonas em que existe uma certa unidade e que há a necessidade de criar ligações entre os diversos setores de atividade. E, portanto, nós consideramos que a burocratização é, de facto, um problema que tem que ser resolvido através da democracia. Isto é, nós acreditamos num regime democrático inteiramente. Portanto, consideramos que só com a democracia, que só com o reforço da democracia é que pode ser resolvida a questão das assimetrias também. Estamos neste momento num processo em que o PS, o PSD e o CDS se juntaram, que é o processo de municipalização, que, na nossa opinião, retira ao Estado as funções sociais que é necessário resolver num plano alargado. E cria, de facto, situações de não sei como é que se diz, mas é uma palavra que fica linda, de miniaturização dos problemas, que não leva de facto à sua resolução de forma integrada. Portanto, nós somos completamente liliputianos, exatamente, e nós não queremos um país de liliputianos, queremos um país de gente, enfim, como nós. O que nos parece de facto é que... Mesmo para terminar, por favor, sim, esta questão da resolução é uma questão que se tem que colocar outra vez e não podemos continuar neste processo de facto de municipalização que, na minha opinião, na nossa opinião, na opinião da CDU, é contrário aos interesses do desenvolvimento do país. Muito bem. Passamos agora ao Partido Popular. O CDS defende também, à semelhança de muitos, de todos os partidos, creio eu, que a agricultura e a floresta são setores dos mais bem posicionados para reforçar a competitividade e reforçar a economia, e contribuem para a coesão do território. Uma das propostas que o programa do CDS apresenta é promover o trabalho jovem, a partir dos 16 anos, nas férias escolares, como mão de obra para o setor agrícola, através da não contabilização desse rendimento auferido, do trabalho exercido durante as férias escolares, no rendimento do agregado familiar, para que isso depois não dê eliminação a bolsas. Essa não contabilização é até ao monte de 5 IAs anuais, e eu gostava de perguntar ao CDS se considerar que a agricultura é importante para o país e que os jovens, o trabalho de jovem nas férias é importante para a agricultura, é considerar que a coesão do território se faz também com o trabalho de jovens durante as férias? O CDS entende que a agricultura e a floresta, nomeadamente aqui na nossa região, são um capital que merece ser olhado com particular atenção. E do ponto de vista do CDS, é uma das áreas onde este governo também tem muito negligenciado. Sabemos que é uma atividade que necessita e muito de um acompanhamento do Estado ao nível dos apoios financeiros e também ao nível da União Europeia. E o que é que nós verificamos é que esse acompanhamento, ao contrário do que tinha acontecido no governo anterior, não está de todo a acontecer. Sabemos, e os números revelaram-nos, que há 22 mil processos de candidatura a fundos comunitários que estão ainda a carecer de análise, e sem essa análise e sem essa aprovação, são investimentos que criam riqueza que não estão a ser feitos, são empregos que não estão a ser criados, é uma atividade toda que está ela paralisada. Estava-me a falar de uma situação em concreto que também me permite recuperar uma outra medida e que tem a ver com a perspectiva do CDS, que é a valorização do trabalho. E também ao nível do ensino superior, o CDS tem uma medida muito concreta que tem a ver com o facto de um estudante que queira, por sua iniciativa, ajudar a suportar a despesa com os seus estudos, trabalhar e dessa forma garantir também algum rendimento para a sua família, entendemos que esse trabalho tem de ser valorizado, um trabalho que é assumido de forma voluntária por quem o exerce, e dessa forma esse trabalho e esse rendimento não pode ser indexado aos rendimentos da família e por isso também ele taxado, incluído nesse rendimento da família. Voltando à importância da floresta e da agricultura, já aqui ouvimos falar de que deveria ser feito aqui na nossa região um investimento no regadio do Baixo Mondego. Recordo que foi pela mão do CDS e, em particular, pela mão da Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, que o Bloco Central, o principal projeto de regadio desta região, foi concluído, e é com o CDS, porque está inscrito no nosso programa eleitoral, que, caso venhamos a ser governo uma vez mais, esse projeto será ampliado, porque entendemos Sim. que é vital para o desenvolvimento económico desta região. Muito obrigado. Agora, o Partido Socialista, que é o último que falta responder nesta terceira ronda de questões, na apresentação da lista do Partido Socialista, e como fiz referência no início deste debate, a candidata pelo PS, Marta Temido, pronunciou a expressão Coimbra, capital da saúde. Uma frase que tem de estar, obviamente, enquadrada naquilo que é o SNS e a nova Lei de Bases de Saúde. O que eu lhe pergunto é o que é que quer dizer Coimbra capital da saúde e o que é que isso implica para o resto do país, enquanto consequência ou benefício? Bom, é uma expressão ambiciosa que visa refletir aquilo que é, talvez, um dos setores mais tradicionais da vida da cidade e da vida da região. Por um lado, a prestação de cuidados, por outro lado, a investigação e o ensino e a ciência associados a essa mesma prestação de cuidados. Para que Coimbra recupere algum do esplendor perdido como capital da saúde nessas três áreas, implica que sejamos práticos em relação a algumas questões que temos debatido durante, provavelmente, tempo demais, sem soluções concretas. Por um lado, a questão básica, que hoje já aqui foi suscitada, da saúde materna e obstétrica na cidade de Coimbra. E, implicitamente e subjacente a ela, a questão dos três hospitais hoje integrantes no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Por um lado, penso que também até já foi bastante referido e enfatizado até pela própria força política do PSD, que subjacente à questão das maternidades tem que haver uma análise técnica e foi também já suficientemente enfatizado pelo Bloco de Esquerda que há duas possibilidades concretas que se suscitam e que têm de passar a uma materialidade sob pena de nós de facto termos dificuldade em afirmarmos como cidade da saúde quando não conseguimos decidir uma coisa tão simples quanto o local onde instalar a nova maternidade de apoio perinatal altamente diferenciado para a região. As opções são muito simples. Com 30 segundos para terminar, por favor. São muito, muito práticas e nós temos de facto que vencer alguma perspectiva de voltar a modelos do passado e olhar para o futuro. O futuro hoje em dia é muito feito na base daquilo que é a rede. A rede quer de investigação, quer a rede de prestação de cuidados. E essa rede de prestação de cuidados passa, no caso, por dois polos de cuidados gerais que têm que ter a sua função própria e o seu espaço próprio, que não podem degladiar-se, que não podem fagocitar-se um ao outro e que devemos e queremos preservar. E, portanto, Coimbra Cidade da Saúde implica isso. Implica também, como não podia deixar de ser, uma ligação muito forte à universidade e à investigação, a tudo aquilo que, que são os polos de investigação de biocâmbio. Mesmo que terminar, senhor, etc, etc, etc. Tudo etc, etc, etc, etc. Muito bem. Muito bem. Terminamos por aqui esta ronda ligada então à temática nacional. Partimos para a quarta e última ronda das alegações finais, onde aí então poderemos falar dos suspiros que foram feitos e poderão endereçar-se a eles mesmos. Que é o rico doce de Coimbra, suspiro. Agora distribuímos as luvas e vocês entram no boxe. Quem é o primeiro a suspirar? Muito bem. Começamos com a intervenção do PAN. Peço. Alegações finais? Sim, alegações finais. Ia pedir, por favor, 2 minutos e meio, 3 minutos, não mais do que isso, porque temos que fechar a emissão, entretanto, a emissão em direto. Em seguida, 2 minutos e meio, 3, temos que fechar a emissão em direto e depois disso retomaremos o debate ainda aqui com questões também do público. Muito bem, portanto, começava pelo Partido de Animais, Pessoas e Animais de Natureza, peço desculpa, Sandra do Carmo, por favor. Alegações finais? Alegações finais, por favor. que servem também para responder ao que foi dito, se sentir. Sim. A primeira observação vai no sentido de daquilo que pessoalmente me tem vindo a incomodar bastante e que é esta forma de catalogar o PAN que aqui vi hoje, curiosamente, numa pessoa jovem, o que não esperava, na medida em que não teve esse tratamento relativamente aos demais partidos que aqui se encontram. Repare, tratar de causas como o modo como nos relacionamos com os demais animais que connosco partilham este mundo e de causas como a questão relativa ao ambiente, a situação grave em que nos encontramos, não é tratar de causas isoladas, nem de causas menores, nem tampouco desmerecer a questão central, que é a questão das pessoas. Pelo contrário, porque as pessoas vivem num mundo integrado. Ser significa relacionar-se com, estar em relação com. E não existe realização plena do projeto que cada pessoa representa se ela se isolar, quer aos relativos à sua própria espécie, quer aos relativos às demais espécies, sobretudo que partilham com ela o critério da ciência, e quer particularmente em relação à natureza. É preciso regressar a este respeito, a esta pertença à natureza, que é algo que toda a gente diz ser importante, que toda a gente discute muito, mas que na realidade depois vemos muito poucas medidas nesse sentido. O PAN não tem apenas medidas quanto a isso. Sandra, tem, que se afastar só um bocadinho do microfone, estamos a ter algum... Não tem apenas medidas nesse domínio, mas tem orgulhosamente medidas nesse domínio, sim. Se não fosse o PAN, questões muitíssimo importantes que têm vindo a ser alcançadas até ao momento estariam ainda plenamente adormecidas, apesar de eu ter ouvido aqui dizer que muito já se fez quanto ao bem-estar animal e quanto ao ambiente. Admito a minha ignorância, eu gostaria de ser esclarecida nesse sentido. Mas o PAN tem muito mais do que isso, tem propostas muito mais do que isto. Dir-me-á, não tem propostas profundamente sérias e sólidas no domínio da economia e da fiscalidade, como foi interpelado, mas tem propostas muito sérias no domínio da educação, que é um domínio muitíssimo importante para o projeto humano que todos representamos. Ao pretender uma inovação educacional que eu não encontro em nenhum outro programa de nenhuma outra força Sandra, partidária. Vamos fechar a intervenção, por favor? Já? Sim, o tempo é muito curto, vai poder falar outra Peço vez, mas desculpa. O tempo é muito curto, sim. E tem também muitas propostas no domínio, por exemplo, da justiça, ao trazer para cima da mesa, por exemplo, questões como a constituição de tribunais relativos à corrupção e questões relativas à justiça restaurativa, mas o certo é que nós acabamos por ser reduzidos a este canto escuro e pequenino do Partido dos Animais e do Partido do Ambiente e nada mais, o que é, na verdade, redutor e é uma pena para o debate político contemporâneo. Muito bem, muito obrigado pela intervenção. Eu passo agora ao PSD, Mónica Quintela, alegações finais. Eu vou só fazer uma palavra aos ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra que estão à espera do programa seguinte. Será o suburbano, que vai entrar um bocadinho atrasado. Fica o aviso para os ouvintes que estiverem à espera. Sandra. Eu não posso deixar de Sandra, não, peço desculpa, Mónica. Por responder, porque isto está no meu ADN. Tribunais plenários, nunca. Tribunais especializados num determinado tipo de crime, nunca. Isso tivemos durante o Estado Novo e está constitucionalmente proibido pelo artigo 109 da nossa Constituição da República, porque não pode haver tribunais para julgar um determinado tipo de crime, nunca. Relativamente à justiça restaurativa, também não se pode pôr os arguídos, como eu vi, a ser obrigados a ter que estar não. A conviver. A ter que estar. Arguídos arguidos obrigados. Vamos ter alguma ordem, por favor. Isto não podia calar, porque isto tem a ver com questões basilares do Estado de Direito Democrático. Não. Portanto, relativamente àquilo que se propõe para o país, nós hoje temos a maior carga fiscal de sempre. Nunca tivemos tão esmagados com impostos. Temos péssimos serviços públicos. Não temos 800 dias de espera para uma consulta de otorrinolaringologia. Temos mais de 3 anos à espera para uma operação cirúrgica. Temos listas na oncologia. Não temos acesso a medicamentos nas farmácias. Temos escolas que não têm condições para abrir. Portanto, temos uma degradação dos serviços públicos absolutamente inigualável. E eu pergunto, porque é que, se havia uma boa capacidade económica que tinha sido recuperada, porque é que não houve exatamente o retorno? Se nós pagamos, porque é que não recebemos aquilo que estamos a pagar? Não é? É uma questão de deve haver. Portanto, aquilo que propomos é que efetivamente haja um retorno económico, que seja fortemente investido nas assimetrias do interior, que as empresas tenham incentivos fiscais para poder contratar os mais jovens, para que possam ter doutoramentos e mestrados durante os seus contratos de trabalho, para que sejam feitas acessibilidades e para que seja colmatada toda esta enorme desigualdade que está a existir, fruto de uma má governação, do nosso ponto de vista, relativamente à gestão dos dinheiros públicos. Nós hoje assistimos aos melhores de nós a emigrar. Temos taxas de imigração iguais ou superiores aos anos de 50 e 60, quando, recordando a triste história da Linda de Sousa, que imigrava com a valise ou cartão, só que agora não é com a mala de cartão. Agora são jovens, médicos, enfermeiros, engenheiros aeroespaciais, portanto, os melhores de nós estão a emigrar. Eu pergunto, que país é este? Vamos ir fechando a intervenção. Que país é este que não fixamos aqui os melhores e que eles, para encontrar um futuro, têm que ir embora? Este país, como está, não pode continuar assim. O que propomos é, efetivamente, que haja igualdade de oportunidades, que haja melhores empregos, melhores salários, melhor qualidade de vida. Sim. Isso é esta é a proposta do PSD. Obrigado pela resposta. Passamos agora, então, a palavra para Manuel da Rocha, da CDU. As alegações finais, por favor. Manuel. Primeiro, queria agradecer o cumprimento. Um jovem com 57 anos fica feliz o dia inteiro. Queria lhe dizer, isto é amistosamente, como é óbvio, que nós apresentámos no Parlamento diversas iniciativas, e a nível geral, diversas iniciativas, e quando digo a nível geral, a nível, por exemplo, também das autarquias. A eutanásia animal não existe porque nós tivemos uma proposta nesse sentido. Mas também tivemos propostas no sentido do reforço dos serviços veterinários no setor público e também falámos e apresentámos documentos no Parlamento sobre a limitação das embalagens de uso único e sobre a utilização dos plásticos em geral. Há realmente, pela parte de todos os partidos, bastante produção relativamente às questões ambientais e eu penso que isso é importante registar também. Portanto, se o PAN, o facto de somar a esse esforço, é uma soma a esse esforço. Eu aquilo que eu lhe disse foi que não podemos fazer tábua rasa daquilo que existe para trás. O mundo é mais amplo do que apenas o dia de hoje. Relativamente agora à questão, os trabalhadores, a questão dos trabalhadores, devo-lhe dizer também que nós temos uma formulação na CDU que é os trabalhadores e o povo, porque de facto uma parte fundamental do nosso país são os trabalhadores, o proletariado também, isto é, os trabalhadores são uma parte fundamental do nosso país porque são aqueles que transformam matéria em coisas, transformam nada em coisa nenhuma. E quando falamos dos trabalhadores, falamos daqueles que têm sido a parte inferiorizada de todo um sistema, como sabe, económico e social, e que precisam de, até do ponto de vista jurídico. Temos aqui o nosso camarada que morreu há bem pouco tempo, o Jorge, que falava sobre estas questões, as questões do direito de trabalho, que são fundamentais. Portanto, o direito de trabalho é também uma disciplina do mundo. Eu queria dizer só para terminar o seguinte, nós pensamos na CDU que o traço distintivo de uma governação de esquerda é de facto a sua natureza de classe, é o lado de que ela está, e portanto pensemos que não se deve apostar no nosso país nas maiorias absolutas, mas sim na diversidade das opiniões. Nós estamos a cumprir neste momento uma legislatura que tem esse traço distintivo, o traço da diversidade, o traço da negociação, e se há a coisa mais bela que pode existir na democracia é a negociação. É poder sentar à mesa e tentar resolver os problemas comuns dentro das perspectivas diferentes que eles possam, enfim, encarar. Nós consideramos que a CDU não tem representação parlamentar por Coimbra, como sabem, desde foi dito logo no início do debate. Nós consideramos que a representação parlamentar da CDU é um elemento importante de reforço da democracia, também a nível da representatividade do povo de Coimbra. E essa representação terá como tónica o aumento do salário mínimo, desde logo, que é uma questão importante, o investimento público, o reforço de serviços públicos, 1% do orçamento do Estado para a cultura, e uma coisa que é fundamental, juntamente com estas todas, que é pôr Portugal a produzir. Passamos agora a palavra a Rui Lopes da Silva, pelo CDS-PP, então, para estas alegações finais. E encerrando, recupero o que foi dito aqui no início deste debate, para introduzir um pouco de rigor, é que ao contrário do que começou logo por ser dito, foi no anterior governo que o país começou a encetar um caminho de recuperação. O CDS teve um papel ativo e muito nos orgulhamos de termos ajudado o país a sair do buraco em que o anterior governo socialista nos colocou. Agora temos condições para irmos mais longe e o CDS tem propostas muito concretas que podem ser concretizadas no âmbito da saúde, no âmbito da educação e no âmbito do ambiente. Ouvimos aqui hoje falar também de ambiente. O CDS tem no seu programa, e convido quem o quiser ler, matérias muito concretas, propostas muito concretas nessa área, e entendemos que o ambiente não pode ser encarado só como uma proclamação, como uma manifestação de boas intenções. Temos de ser todos muito coerentes e termos um discurso que depois tenha uma prática condizente com isso mesmo. Neste preciso momento, só para dar-vos um exemplo, está um comboio de autocarros a caminho de Lisboa, saiu um aqui de Coimbra, não muito longe daqui, das escadas monumentais, para onde? Para um comício do Partido Socialista. São autocarros movidos a gasóleo, naturalmente, e que não contribuem em nada também para a preservação do ambiente. Isto é só um exemplo. Aproveito também, tendo em conta a audiência que nos ouve, para fazer um apelo à participação dos jovens neste ato eleitoral. Reconheço, e reconhecemo-lo todos, que há uma desmotivação, há uma enorme desconfiança, sobretudo por parte dos jovens, em relação à classe política, em relação ao problema muito sério que o país enfrenta e que tem a ver com a corrupção, e nessa medida não quero deixar de sublinhar que o que se passou ao longo dos últimos 4 anos merece uma profunda reflexão. Sucederam-se casos atrás de casos envolvendo este governo socialista, e estamos a caminhar para o final da campanha com o Governo, com o Primeiro-Ministro e com os candidatos do Partido Socialista a esforçarem-se para colocar uma manta de silêncio sobre todos os casos que aconteceram durante esta legislatura. Todos nos recordamos de se foram 5 membros do atual Governo constituídos arguídos, casos como o Galpgate, este recente caso da Proteção Civil. É uma vergonha nacional que merece uma reflexão para que os jovens voltem a acreditar na classe política e que haja uma maior participação no próximo dia 6. Ora, passamos... muito bem. Terminando as alegações de finais do CDS, passamos às alegações finais do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereza. Sim, duas alegações. A primeira é a seguinte. Não, são alegações, portanto é plural, são duas. A primeira é a seguinte. Na próxima sexta-feira decorre em Coimbra e em cidades de todo o mundo uma manifestação que será seguramente muito plural, de gente de muitas idades e de muitos estratos sociais, que vem à rua exigir uma alteração muito significativa das políticas, no sentido de que os efeitos das alterações climáticas possam ser prevenidos e eficientemente combatidos. E eu queria sublinhar isso nesta alegação final, porque o que nos é exigido é não apenas que sejamos capazes de, na nossa esfera individual e de proximidade, como costumamos dizer agora, alterar hábitos e alterar formas de vida, mas o que nos é exigido é muito mais do que isso. São políticas, são formas de organização da sociedade e da economia que permitam eficazmente combater o fenómeno das alterações climáticas e prevenir o seu agravamento. E por isso o Bloco parte para esta eleição dizendo que isso exige uma atitude determinada, que é a de haver controlo público dos setores essenciais. Sem isso nós podemos imaginar coisas fantásticas, mas ficaremos pela imaginação. É preciso que haja realmente uma capacidade de comando, porque é isso que nos é exigido pela situação de emergência em que estamos. Segunda alegação. O caminho que percorremos nesta legislatura foi possível ser feito porque houve humildade e determinação de articular forças plurais. Por isso mesmo, eu sou daqueles que pensa que uma situação de maioria absoluta seria um retrocesso nesse caminho. E por isso apelo também a que no dia 6 esta atitude de distanciamento relativamente ao poder concentrado de uma única força política seja refletido nas urnas. Muito bem, muito obrigado pela intervenção do José Manuel Pereira do Bloco de Esquerda. Passamos às alegações finais e últimas do Partido Socialista para depois fecharmos então a emissão. Ouvimos dizer muitas vezes neste debate que na legislatura anterior se herdou um programa que não pertencia às forças que o lideraram e que não o queriam cumprir na realidade. Doutora Marta, pois nós, só que ajuste o microfone, por favor, um bocadinho a... Pois nós, nesta legislatura, governámos com um programa que era nosso, com o apoio dos partidos que apoiaram este governo, e apresentámos-nos aos portugueses com um sentimento de dever cumprido, não sem a consciência do muito que fica por fazer. Não é verdade que vivamos hoje com a maior carga fiscal de sempre, vivimos com a melhor receita fiscal de sempre, e isso deve-se ao aumento das receitas decorrentes das contribuições de trabalhadores. Não é verdade que o sistema de mobilidade do Mondego tenha ficado parado 10 anos por responsabilidade de uns e não de outros, porque, por exemplo, em 2015 foram dois partidos e não outros que aprovaram uma resolução de Conselho de Ministros que diz que ele não era um projeto prioritário. Não é verdade que o IP3 esteja parado porque quem lá circula vê-o em obras. Não é verdade que a maternidade de Coimbra tivesse ficado com os fundos garantidos porque deixaram lá 5 milhões e não chegava para fazer tudo. Não é verdade que quem imigra do país sejam médicos e enfermeiros que pedem apenas cédulas para eventualmente concretizarem esse projeto. Não é verdade que estejamos em imigrações semelhantes às dos anos 50 e 60 porque, felizmente, hoje os portugueses que imigram são muito diferentes daqueles que imigravam nesse tempo. Não negamos as dificuldades. Vamos respeitar o tempo das alegações, por favor. Não negamos as dificuldades e os constrangimentos que temos. Não negamos que precisamos de reforçar os serviços públicos. Mas é com essa perspectiva de um partido responsável que vai do ambiente até às finanças, até à educação, até à saúde, que aqui nos apresentamos e que temos a ambição de continuar a trabalhar para os portugueses com os pés bem assentos no chão, falando de verdade, não entrando em mantos de corrupção que obviamente refutamos completamente. Se há quem não se porte bem, que seja punido, mas que sejam os tribunais a fazê-lo. Não vamos é considerar os políticos todos iguais, nem as políticas todas iguais. Se há orgulho que temos nesta legislatura é de ter conseguido aprovar uma nova lei de bases da saúde. Ela tem opções claras, é apenas o princípio de um caminho. E é esse caminho que queremos continuar a prosseguir. Esperamos contar com a vossa confiança para isso. Muito obrigado. Já todos os partidos fizeram então as alegações finais. Vamos terminar por aqui a emissão em direto no 107.9 FM da Rádio Universidade de Coimbra. A transmissão em direto por Facebook vai continuar mais um pouco. Os candidatos vão continuar aqui também para responder então às questões que a audiência colocou, não todas, como devem compreender, mas algumas. Aproveitar para agradecer ao Teatro Académico de Gil Vicente, mais uma vez, pela cedência do espaço e o apoio técnico, e também agradecer à equipa da Rádio Universidade de Coimbra, Teresa Borges, Isabel Simões, Bibiana Garcês, António Calheiros, Rui Rodrigues, Tomás Cunha, Joana Gomes, Diogo Barbosa, José Miguel Martinho, Diogo Jesus, João Freitas, Inês Moraes, Nuno Pompeu e Gonçalo Silva. Agradecemos também a presença dos convidados, da Manuel Pereira, do Bloco de Esquerda, Rui Lopes, da Silva, da CDSPP, Manuel Rocha, da CDU, Sandra do Carmo, do PAN, Mónica Quintela, PSD, Marta Temido, do PS, por estarem aqui presentes neste debate. A informação regressa à antena da RUC daqui por uma hora para a síntese informativa. Relembrar que momentos como este são proporcionados também pelos cursos RUC. As inscrições estão abertas até dia 4 de outubro na Secretaria da RUC, entre as 14 e as 20 horas. Uma boa noite então para os ouvintes da RUC. Nós por cá então continuamos agora com um live stream. Estamos em direto ainda da página da Rádio Universidade de Coimbra para darmos lugar então às questões colocadas pelo público. Como devem compreender também, porque não temos à disposição muito tempo, fizemos uma pequena seleção. E ainda são algumas questões que foram colocadas, portanto fizemos uma pequena seleção. Explica, desculpa. Sim, agradecemos também o vosso interesse em participar neste debate que foi então moderado aqui pela Rádio Universidade de Coimbra e estendemos a todos aqueles que vieram aqui então ver as respostas e a presença dos partidos com assento parlamentar. Começamos aqui, de forma aleatória também, uma pergunta endereçada por Filipe Reis, esta também com maior intenção de resposta por parte do PS, mas aberta a qualquer um dos partidos aqui presentes. As perguntas que nós selecionámos para fazer agora são para ser respondidas por todos, são perguntas dirigidas a todos. Todas as outras questões que foram colocadas, nós vamos guardá-las e tentar endereçá-las durante a campanha eleitoral ainda para não... para tentar satisfazer as dúvidas de toda a gente que aqui está. Ou seja, nenhuma pergunta que aqui foi colocada é perdida, vamos tentar acompanhar então a Rádio Universidade de Coimbra naquilo que é a cobertura das legislativas. Esta pergunta foi então endereçada com especial atenção para o PS, mas é aberta a todos os deputados aqui presentes. Porque permite o Governo e a Assembleia da República que as repúblicas de Coimbra, património da humanidade, sejam despejadas tão facilmente? É esta a questão que aqui colocamos. Poderemos seguir então a ordem, o espaço de intervenção, poderemos voltar à ordem aleatória com que começámos as nossas intervenções. A CDU seria então a primeira a pronunciar sobre esta pergunta. Posso repetir a pergunta? Sim, sim, não, não. Porque é que foram despejadas, não é? Com tanta facilidade, não é? Sim. A facilidade foi uma facilidade legal. A Associação Cristas gabou-se de que iria fazer uma lei absolutamente revolucionária para dinamizar o mercado do arrendamento. E dinamizou, meteu as repúblicas na rua. Dinamizou, de facto, colocou muitas pessoas reformadas em situações de absoluta incapacidade de continuar a ter as rendas, dinamizou, de facto, fez com que o mercado do arrendamento tivesse assumido tais preços que neste momento no Algarve as pessoas estejam a viver em parques de campismo. E, portanto, a não regulação não é só a maldade que foi feita por esta renda, foi aquilo que não foi feito para regular o mercado, que é essencial à vida das pessoas. Viver debaixo da ponte não é uma opção. E, portanto, esta questão que foi colocada com a Lei das Rendas, infelizmente foi revertida durante a última legislatura, não resolveu assim mesmo o problema do mercado de habitação. Hoje um jovem, uma pessoa que ganha 600 euros de mercado de salário mínimo, ou de salário, não consegue pagar uma casa de 400, 500, 600 euros, como é óbvio. Portanto, a questão da habitação tem que ser colocada, mas o anterior governo não a colocou. Acabou por gerar uma situação de desespero. Em seguida temos então CDS-PP. Para responder. Sim. Para responder à questão. Quer que repita a questão? Quero, agradeço. Porque permite o Governo e a Assembleia da República que as repúblicas de Coimbra, património da humanidade, sejam despejadas tão facilmente? O Governo, se o permite, é porque não criou os mecanismos de proteção que na revisão da Lei do Arrendamento da anterior Ministra Assunção Cristas estavam equacionados e estavam em cima da mesa. Ou seja, quando este Governo entrou em funções, abandonou um processo que pressupunha isso mesmo, seja para a habitação individual, seja para lojas históricas, que seria também um mecanismo que naturalmente poderia aplicar-se às repúblicas de Coimbra. E não há proteção também ao nível municipal. Desde logo, no nosso entendimento, se a cidade, e eu entendo que sim, que as repúblicas têm uma importância fundamental do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e até do ponto de vista turístico. Se a cidade de Coimbra também assim o entende, tem de ser, desde logo, a Câmara Municipal de Coimbra a prestar esse apoio às repúblicas da cidade. O que há aqui é uma dificuldade de entendimento, porque se todos partilhamos que a habitação é um direito, já no lado da esquerda, nomeadamente ali do Partido Comunista Português, há uma dificuldade muito grande a entender, é que também há um direito que se chama direito à propriedade. Muito bem. Passando agora para o PS, a quem a pergunta foi originalmente endereçada. Bom, é evidente que há aqui um confronto entre dois aspectos, o direito à propriedade e o direito dos proprietários destes edifícios e aquilo que são mecanismos legais que ainda não foram ultrapassados. No essencial, penso que as repúblicas correspondem a um património cultural e identitário da própria cidade de Coimbra, são também uma fórmula de resolver problemas de alojamento de estudantes e, portanto, importa encontrar soluções que preservem esta identidade e estes locais, conseguindo este equilíbrio virtuoso, que não é sempre fácil, que pode, de facto, beneficiar, sobretudo, da intervenção das autarquias, de encontrar a solução que melhor proteja não só os direitos dos proprietários destes imóveis, mas também a preservação simbólica, afetiva, cultural destes espaços. E que, portanto, haverá provavelmente aqui uma necessidade de uma situação de exceção para esta realidade. Muito bem. Bloco de esquerda a seguir. Pá, obrigado. Estava distraído. Bom, escuso dizer da importância das repúblicas, da sua importância cultural, social e também do ponto de vista da habitação, porque é uma oferta de habitação que não é pouco relevante, enfim, para algumas das pessoas que estão aqui em causa. Mas Eu creio que, no essencial, há aqui duas dimensões que se completam no que diz respeito ao estrangulamento e ao estrangulamento da viabilidade das repúblicas. Primeiro, a questão do arrendamento e dos preços do arrendamento, ou seja, as repúblicas são uma das vítimas, entre tantas outras, da política de liberalização dos preços das rendas, do valor das rendas, e, portanto, naturalmente que estão, enfim, a ser confrontadas com essa situação. Acho que isso é absolutamente inegável. É verdade, como dizia o Rui Lopes da Silva, que há uma possibilidade no campo, no campo legislativo, que tem a ver com a hipótese das lojas históricas e, portanto, haver aqui um tratamento semelhante, digamos assim, ou seja, aplicar essa exceção ao caso das repúblicas. Mas a verdade é que não tem havido, por parte, desde logo, da máquina das finanças, uma disponibilidade para encarar essa situação e, portanto, há aqui algo que importa corrigir. Segundo lugar, para além da questão do arrendamento, para além da questão do arrendamento, há também a questão fiscal. E, portanto, as repúblicas estão a ser confrontadas com uma situação angustiante de obrigação de pagamento, quer de IMI, quer de adicional do IMI. O que é uma coisa absolutamente extraordinária. Porque estão a ser... Não é a questão... Eu compreendo perfeitamente o jogo político que quer fazer, mas errou o alvo, sabe? É porque o AIMI, neste caso concreto, está a ser aplicado erradamente. Está a ser aplicado erradamente. Eu depois quero ver qual é o compromisso que o PSD assume nessa matéria. Mas, portanto, claro, só pode ser que é para as pessoas sobre as quais justamente incide o AIMI ficarem livres. Vamos fazer isto de maneira mais ordeira possível, Agora, no que diz respeito ao AIMI, no que diz respeito ao tratamento fiscal das repúblicas, é que nós estamos realmente com uma situação que também é incomportável. E, portanto, é necessário que haja uma posição, uma decisão do ponto de vista legislativo e, sobretudo, do ponto de vista da política pública, que permita essa exceção. O nosso compromisso é, evidentemente, fazermos aquilo que já fizemos na legislatura anterior, não sendo, tanto quanto eu sei, acompanhados por mais ninguém, mas posso estar aqui a errar, que é justamente apresentar propostas que vão no sentido justamente de consagrar na prática essa exceção. Muito bem, passamos agora então para o PAN, a mesma pergunta, se necessita que eu volte a ler. Não, eu estive a escutar atentamente as respostas e vou encurtar o tempo para as responder, porque neste ponto em particular subscrevo quase que na íntegra a posição, está a ver como há pontos da CDU. Acho que aquilo que foi dito pela CDU, distinguimos. Creio que o José Manuel Pereira ficou com inveja. Exatamente a minha posição, portanto, não acrescento sim, nada. Um pouco de silêncio e depois justamente para deixar a Sandra. Não subscrevo outras questões, de maneira alguma, mas esta aqui em particular, acho que está tudo dito. Eu não acrescentaria nada à resposta da CDU. Então passamos agora, e para terminar a resposta em relação a esta pergunta, para o PSD. A questão do direito ao arrendamento é das questões mais complexas do nosso ordenamento jurídico. Portanto, nós temos aqui, a questão não se conduz à questão do direito ao arrendamento, porque as repúblicas não têm arrendatários, têm habitações, são estudantes que estão lá enquanto estão, ou seja, é um alojamento temporário, são questões diferentes. Uma coisa é o arrendamento, outra coisa é os estudantes, portanto, que estão temporariamente e que ocupam temporariamente as repúblicas. Agora, é absolutamente insufismável que as repúblicas fazem parte do património desta cidade. E aquilo que o PSD defende é que as repúblicas devem ser recuperadas, ou seja, nós temos aqui dois interesses preponderantes. De um lado, o interesse público, porque eu entendo que é um interesse público das repúblicas, e por outro lado, a questão do direito privado, do direito à propriedade, que é dos proprietários, que são das repúblicas. Uma pessoa que seja proprietária de um prédio não pode ser confiscada, não se pode ver despojada dele. E isto leva-nos a outra consequência, que é a degradação do estado em que estão as repúblicas, porque se nós percorrermos a nossa cidade, vemos que as repúblicas estão completamente a cair. Porquê? Porque os proprietários não investem lá nada, porque não têm retorno económico. Portanto, e as coisas são mesmo assim. Aquilo que é necessário fazer é que o estado avoque a si, de uma maneira que tem que ser estudada, não é? Que avoque a si, através provavelmente do próprio município, e que adquira estes imóveis, que os reabilite, que os reedifique e que os ponha como habitações condignas, porque nós hoje entramos numa república e vemos que não tem as mínimas habitações, as mínimas condições de habitabilidade para jovens lá estarem. A mim custa-me muito que as pessoas lá estejam a viver naquelas condições. Portanto, assim, como está, não, a situação não pode ser assim. Aquilo que tem que ser é isto, e eu penso que a solução passa por uma situação de bom senso, que é, por um lado, o direito à propriedade privada. A pessoa que era proprietária daquele imóvel não vai ficar sem ela, isto não há um confisco, tem que ser paga, não é? Portanto, tem que ser ressarcida, porque ela é um bem transacionável, mas como há um interesse público, o município deve adquirir, não é? Porque aqui em concreto estamos a falar da cidade de Coimbra, o município, ou o Estado, de um fundo que se crie, para que elas possam ser reabilitadas e recuperem a dignidade e a tradição académica de Coimbra, para que os nossos jovens as possam utilizar. E, bom, e aí, se calhar, vamos buscar muitíssimo mais número de camas e de condições muito interessantes e muito engraçadas para a nossa praxe e para a nossa tradição académica de Coimbra. Portanto, eu penso que a solução passa seguramente por aí, porque tem a decadência em que estão esses imóveis não pode ser escamoteada. Muito bem, espero que as repúblicas não praxistas não levem a mal o último apontamento que fez. Muito bem, passamos então a... Eu creio que já todos responderam, creio que não falta ninguém, certo? Vamos passar então a uma outra questão que também é para todos responderem, que é endereçada pelo António, não sei, não tem segundo nome, não sei. Foram os candidatos escolhidos pelas estruturas locais dos partidos e qual a ligação que têm a Coimbra e se tencionam, no caso de serem eleitos, estabelecer um mecanismo para ouvir, receber os eleitores da região de Coimbra quando forem deputados. Podemos seguir a ordem que estávamos a fazer há pouco. Neste primeiro, queria dar a palavra ao CDS, Rui. No caso do CDS, essa questão é perfeitamente consensual, ou seja, a nível nacional, as escolhas dos cabeças de lista foi sempre uma escolha partilhada pela direção nacional em perfeita sintonia com as estruturas locais do nosso partido. Não poderia estar mais motivado, mais orgulhoso e mais integrado na equipa que tenho a honra de encabeçar. Há uma perfeita sintonia entre o seu cabeça de lista e todos os restantes membros, de uma lista que é o mais diversificada possível em termos de experiências profissionais, em termos de atividade política. Há pessoas como eu, que encabeço a lista, que sou independente, há pessoas com uma relação muito mais forte a um percurso dentro do próprio partido, e não há aí, desse ponto de vista, nenhuma falta de sintonia na elaboração da lista, seja desta, seja de outra qualquer. Relativamente à presença e à ligação ao distrito, no meu caso concreto, que é uma aqui, questão concreta sobre receber, ouvir eleitores da região. Não será só daqui para a frente, porque foi assim desde que iniciámos este processo. Todo o programa eleitoral do CDS teve como base um processo que nós designámos de Ouvir Portugal, que foram centenas e centenas de conferências realizadas de norte a sul do país, uma delas também aqui naturalmente em Coimbra, ouvindo contributos apenas e só de independentes. Esses contributos todos reunidos pelo país foram adaptados também a um contexto de um trabalho que foi feito pelo nosso gabinete de estudos, e dessa concertação é que resultou o programa com o qual nos apresentamos. Portanto, em total colaboração e em total envolvimento com a sociedade civil, e naturalmente não vejo o exercício de um cargo de deputado de outra maneira, será naturalmente com uma presença regular e com uma abertura total e permanente com os cidadãos do distrito de Coimbra, que exercerei o cargo se porventura vier a ser eleito, como espero. Muito bem, passamos ao Partido Socialista. Bom, é evidente que o processo de constituição das listas do Partido Socialista, como de outros partidos, é conhecido e é conhecido politicamente, publicamente, e, portanto, as regras são aquelas que são conhecidas. Isso não significa que não haja, de facto, uma homogeneidade que advém das indicações distintas, até dos elementos que compõem a lista. Pela minha parte, como independente, aquilo que tenho é uma satisfação muito particular em encabeçar este projeto, comprometendo-me, como já foi dito e como consta do nosso manifesto, e como, aliás, resulta do próprio programa eleitoral do Partido Socialista, a reforçar a democracia através de uma aproximação entre eleitos e eleitores, que no nosso caso vai passar pelo compromisso de realização de contactos periódicos, que teremos que ver exatamente qual é o modelo em que vão acontecer. Admito que, possam ser sessões abertas e participadas, de forma a que quem tem disponibilidade e quer pôr questões se possa deslocar a elas. E, portanto, no fundo é esta, sinteticamente, muito sinteticamente, a resposta. Muito bem. Passamos já ao Partido de Pessoas. Peço imensa desculpa, é o Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Enganei-me aqui na ordem. Muito bem. Eu nasci aqui há 60 anos, na Rua da Sofia, e depois, enfim, fiz a minha vida, cresci aqui, estudei aqui, e vivo aqui, embora tenha tido um período de exílio em Lisboa aqui há uns anos atrás. Portanto, enfim, é a minha cidade, é mesmo a minha cidade, é aquilo onde eu, é aqui que tenho a minha teia de relações, é aqui em Coimbra. Isto, evidentemente, dito assim, parece que é uma coisa que esconde o resto do mundo, não tem que ser assim, não deve ser assim, mas, enfim, a pergunta foi feita como foi feita e, portanto, respondo isso dessa maneira. A escolha da minha colocação em primeiro lugar da lista do Bloco foi feita, desde logo, pela coordenadora distrital do Bloco, e foi avalizada ou confirmada, se quiserem, pela Mesa Nacional do Bloco, sem qualquer tipo de grande problema que isso tenha trazido, não sei, para mim próprio. E por outro lado, eu acho que ao longo destes 4 anos fiz aquilo que tinha que fazer, que é justamente procurar estar presente junto daquilo que merece ser ouvido e dialogado, e enfim. Estava aqui a apontar coisas e se calhar N e outras que são muito mais importantes do que aquelas que aqui coloquei, mas têm a ver com a população da Leirosa, da Lausanne, das Repúblicas, da Escola Zé Falcão, do Conservatório, das maternidades, e vamos por aí. Eu não tive tempo por aqui mais coisas, porque entretanto apareceu a minha vez. E por outro lado, e finalmente, eu acho que é muito importante, e tenho procurado fazer isso, nem sempre da melhor maneira, mas que é muito importante prestar contas daquilo que vamos fazendo. E desse ponto de vista, vamos fazendo no Parlamento e vamos fazendo, enfim, no nosso compromisso político, não é? E, portanto, isso passa por quê? Passa naturalmente por fazer reuniões com gente, um pouco por toda a parte do distrito, e, portanto, ir lá ou ir cá onde é preciso que a gente preste contas daquilo que fez ou que deixou de fazer, mostrar, enfim, explicar qual é o sentido das decisões que tomámos e, portanto, ouvir e levar nas orelhas por isso, é assim mesmo. E, ao mesmo tempo, aproveitar também as redes sociais para esse efeito. E, portanto, eu acho que é muito importante, utilizar essa ferramenta, tenho procurado fazer isso, utilizar essa ferramenta também para, nas decisões que dia-a-dia vou tomando, nas reuniões que dia-a-dia vou tendo, etc., publicitar isso, enfim, para que as pessoas saibam, afinal de contas, o que é que um deputado eleito pelo Bloco de Esquerda está a fazer no Parlamento ou em relação com o Parlamento. Muito bem. Passamos agora sim ao Pessoas, Animais e Natureza. Sandra, por favor. Sim. Bom, a minha ligação com o PAN vem desde há anos, quando comecei a participar de forma ativa em conferências e cursos relativos fundamentalmente à ética animal. Conheço... Vou pedir só que aguarde um pouco. Temos um momento musical, sem problema, só para não haver nenhuma falha. Conheço bastante bem algumas pessoas do partido, com quem fui trocando várias ideias e de quem me fui aproximando e cujo trajeto fui acompanhando. Entretanto, eu não sou de Coimbra. Fiz aqui a minha licenciatura, o meu mestrado, iniciei aqui o meu doutoramento e regressei a Coimbra por razões pessoais há cerca de 5 anos. Porque os meus interesses coincidem com os interesses do PAN, aproximei-me de várias pessoas que integram o grupo do PAN pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e tive depois a agradável surpresa de ser convidada para ser a cabeça de lista. Este convite permitiu-me algo que eu já publicamente assumi nas redes sociais e que é ter vindo a aprender bastante. Não sou ao contrário daquilo que muitas pessoas se auto-intitulam uma especialista em múltiplas matérias, não sou nem tenho de ser. Na realidade, porque as coisas vão-se aprendendo, os caminhos fazem-se a caminhar, mas a minha vida toda foi estudar e sempre que sou confrontada com um desafio, é isso que eu faço, arregaço mangas e estudo. Portanto, caso seja eleita para o Parlamento, desempenharei em regime de exclusividade e com total entrega, e da forma mais honesta, transparente e dedicada que puder às minhas funções. Por outro lado, no que diz respeito ao contacto com os eleitores, o PAN é um partido muito novo e aqui em Coimbra também sofre as questões de ser um partido novo. Por exemplo, confrontamos-nos com questões difíceis como a ausência de um espaço onde podemos receber as pessoas, mas estamos sempre, através sobretudo da ferramenta das redes sociais, a dinamizar aqueles pequenos momentos de pergunta-me o que quiseres, pergunta ao PAN. Tentamos superar as nossas dificuldades da melhor maneira que sabemos e estamos sempre, sempre abertos ao contacto de quem quiser dirigir-se a nós. Muito bem. Respondo agora ao PSD, Mónica Quintela. Muito obrigada. Foi uma decisão particularmente difícil poder aceitar este desafio que me foi endereçado pelo Sr. Dr. Rui Rio. Depois de muito ponderar, por questões pessoais, porque esta é a minha cidade, eu vivi a vida inteira em Coimbra, andei na Escola de Celas, andei no Liceu José Falcão, andei na Faculdade de Direito de Coimbra, tenho aqui a sede do meu escritório, tenho aqui a minha filha, o meu marido, portanto, tenho toda a minha vida aqui. Não é de ânimo leve que uma profissional liberal assuma um compromisso destes. E assumi-o. E quando digo que o assumi, significa que o assumi mesmo. Bem ponderado e bem pensado. Encabeço a lista com muita honra. É uma lista feita de pessoas absolutamente fantásticas e competentes. Todas elas, é a primeira vez que acontece, todas elas, de resto estão aqui várias, algumas já tiveram que sair, dado adiantada a hora, todas composta pelo Distrito de Coimbra. É uma lista extraordinariamente coesa, em que temos estado a trabalhar com grande afinco. E aquilo que eu me proponho, assim como os restantes, e penso que posso falar aqui em uníssono, a uma só voz, pelos restantes membros da lista, é que eu não vou ser deputada, eu vou estar deputada, que é uma coisa completamente diferente. Vou ser a voz das pessoas na Assembleia da República. Por defeito profissional, eu gosto de olhar as pessoas olhos nos olhos. Eu vou ouvir as pessoas. Este é um compromisso que eu assumo e que tenho assumido. Eu vou calcorrear o distrito as vezes que forem necessárias. Eu quero ir fazer aquilo que nós na gíria jurídica chamamos a inspeção ao local. Eu quero ir ver com os meus olhos. Eu quero ser a voz das causas que eu abraço e que sejam as causas justas. Quero ser a voz do cidadão na Assembleia da República, porque só por puro espírito de missão é que posso ter aceitado, e por isso é que aceitei este desafio. E quero que ele seja prestado com total responsabilidade, com total transparência e com total prestação de contas. As redes sociais têm o seu tempo próprio, têm os seus momentos, mas quero ouvir as pessoas. Quero ir eu aos locais e quero que as pessoas também venham a mim e que me tragam os problemas que as preocupam, de forma a que, na sede própria, que é na Assembleia da República, os possamos resolver. Isoladamente, concertadamente, mas é na casa de todos nós, que é a democracia, que é a Assembleia da República, é isso que efetivamente eu pretendo, que na casa de todos nós, toda a população tenha lá uma voz. É isso que representa esta candidatura. Muito bem. E para fechar esta pergunta e para fecharmos também então esta sessão aqui de hoje, porque já vamos estar, como dizia a Mónica, no adiantado da hora, e também o Teatro Académico Gil Vicente deve querer retomar as suas atividades normais. Manuel Pires de Rocha, para fechar, por favor, obrigado. CDU. Eu nasci em Coimbra, vivi quase toda a minha vida em Coimbra, passei por Moscovo, passei por Loulé o ano passado, nasci ali ao pé do Jardim Botânico, na maternidade que havia ao pé do Jardim Botânico, mas sou natural de Condeixa Nova, porque o meu pai achava que não havia mais nenhum sítio onde se pudesse nascer, e portanto lá fui. Teve sorte. nascida em Moscovo. Não, era engraçado. Falaria um bocadinho melhor russo. De qualquer forma, a formação da lista, faço parte de uma lista de 7 homens e 7 mulheres. É uma lista que procura ir a diversas idades, mas sobretudo a diversas atividades. É uma lista que reproduz, ao fim e ao cabo, aquilo que tem sido as grandes lutas do Partido Comunista Português e do Partido Ecologista Os Verdes. Portanto, a lista pretendeu isso mesmo, pretende tocar as diversas questões que nos vão na vida. Nós temos tido aqui, não temos nenhum deputado por Coimbra, esperamos eleger nestas eleições um deputado por Coimbra, mas tem havido a minha camarada Ana Mesquita, é uma mulher que estudou aqui arqueologia no conservatório, aqui no conservatório não, aqui na Faculdade de Letras de Coimbra, e portanto, e tem vindo repetidas vezes a Coimbra, permanentemente a Coimbra, tomar conta, enfim, daquilo que são os nossos problemas e daquilo que pode ser a voz de Coimbra no Parlamento. Portanto, tem-se ocupado disso. Tem feito muitas perguntas ao Governo, apresentado muitas iniciativas legislativas, e eu penso que é a obrigação de um deputado estar atento àquilo que vai na sua terra. Eu não comungo nada daquele, e os meus camaradas, o meu partido não comunga daquela ideia da classe política. A classe política, sendo qualquer coisa, é qualquer coisa de aberrante. Isto é porque aquilo que nós somos, de facto, somos deputados, representantes do povo, e como tal temos que prestar contas ao povo. Isto é, não é sequer admissível que alguém possa ser eleito e possa não se relacionar com o seu povo. Nesse caso, não merecia ser eleito e nós consideramos que, até por isso, merecemos ser eleitos. Muito bem. Fechada então esta ronda de questões vindas do público, voltamos a dizer-vos... Diga? Peço desculpa, temos mesmo. Foi o autor desta questão? Sim. Temos várias questões que não. Uma colocou uma questão ou um ponto desta questão? Já agora peço desculpa e tentaremos endereçá-lo depois no futuro, não agora neste momento, mas sim. Mas pessoalmente só conhecia dois por questões profissionais, não é? A Manuel Pereza e o Manuel Rocha. Sim. E se as coisas tivessem funcionado como deve ser, se fossem escolha dos órgãos do partido, sim, eu teria esta surpresa e teria conhecimento, com certeza, da candidata, não vou agora ter especificado. Espero que não seja uma má surpresa. Espero que não seja uma má surpresa. Muito bem, muito bem. Estava. Não sei, é assim, muito bem. Sim. E a democracia representativa. Porque se as pessoas não são eleitas pelas bases, sim, vão representar o quê? Muito bem. Muito obrigado pela intervenção. Obrigada. Vamos então aqui fechar este debate finalmente. Já passa cerca de 30 minutos das 8 da noite, ou 40. Portanto, agradeço a todos a presença por terem estado aqui, tanto na audiência como dos candidatos. Rádio Universidade de Coimbra, para estarem atentos a tudo o que estiver a passar nas eleições relativamente ao Distrito de Coimbra. Muito obrigado, uma boa noite. Foi uma picada deliberada. Gostei também muito. Não sei, gostei mesmo muito também. Não sei muito bem o que é que eles estavam a falar, mas acho que... Sabe que... Há muitas coisas que a gente vai continuar a passar ao lado. Através do meu marido, várias pessoas do PS, ele assessorou durante muito tempo...